Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini Urigatintorangirai. Amém. Eu pensei que todo cast japonês e fala essa frase. Essa frase significa 10 impressões, 50 centavos. Que a cada cast ela ganha um significado novo. Verdade. É, até o final ela muda pra alguma coisa, tipo a batalha entre os espartanos e os samurais. Aqui é a Kelly e hoje será que vai dar Paráxene? Ou será que não? Será que vai dar otakus? Ou será que vai dar. Que otaku? Tu, futuramente otaku. Você vai se vender. Você vai fazer um cast de áudio só sobre o samurai também. Aí não vai se. Vai se vender. Paráxene-san. É. Aí faz até um crossover temporal, tá ligado? Vai ficar da hora. No final ele entra numa máquina do tempo, né? E vai pro Japão. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e os samurais são mais legais. Olha aí. Ok, alguém já declarou o partido, já não é mais imparcial. Não. Pelo menos eu assumo, né? Pois é. Aqui é a Grok e a gente sabe que hoje, se os espartanos ganharem, esse cash foi comprado. Só tô avisando. Ó, tamo junto, hein? Aê! Isso aqui é tudo uma armação pra promover o Paráxene sem ninguém saber. Desde é o começo, isso. Desde quando a gente criou, fez o primeiro crossover lá, o Sonic vs Mario. Não, quando ele começar a falar sobre os espartanos, eu falo, então vou falar sobre os Paráxene, os espartanos. Os paraxano. É isso aí. Aqui é a Raul e o limite é aquilo que a mente cria com medo do desconhecido. Nossa, mas é cast de filosofia, eu tô que perdida buchito. Agora, peraí. É claro, é classe, classe de samurai, mano, várias artes saem aí, que mano. É classe de samurai, samurai não é um lord em inglês. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos hoje pra trocar uma ideia sobre os nossos queridos samurais e os nossos queridos espartanos aí, né? Um crossover aí entre esses dois guerreiros fodas pra caramba. Todos têm as suas particularidades, todos têm as suas especificidades. A gente vai trocar uma ideia aqui, o bicho vai pegar. Mas a gente vai bater esse papo maroto só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chega só, gente. Recadinho da galera humildeira. Voltamos! Olha nós aí! muito bem, depois de um mês de férias, estamos de volta aqui na leitura de e-mails, né? Vocês não estão ouvindo a voz da Pamela. Olha só! Que surpresa aí, que surpresa! Que ela tava putaça já, né? Eu sou uma máquina, tenho que ficar aqui trabalhando, não sei o que. Pistola! Máquina pistola é um problema, hein? É. E aí, Wilde, como é que foram as férias? Porra, foi muito bom, cara. Foi tão bom. E, tipo, eu tava naquela, né? A gente tá focado no ACC, entrou de férias, beleza. Aí a semana foi passando. Aí a primeira coisa era, tipo, meu irmão, velho, que estranho. O Febrino não mandou ainda o tema da semana. Ah, não, a gente tá de férias. Deixa quieto. Aí daqui a pouco, chegava no fim de semana e... Aí alguém fala, e aí, Wilde, vamos sair pra algum lugar, não sei o quê. A gente vai no domingo, pô, pá, de tardezinha. Eu, puta, não dá porque eu vou... Peraí, tá sim, eu tô de férias no ACC. Porra, cara, foi bom. Foi bom demais, eu queria que acabasse, mas tem que trabalhar, né? Não tem jeito, né? Muito bem, esse ACC aqui é oferecido pelos padrinhos do Alguma Coisa Cast, olha aí. O Felipe Silva, o Fernando Casimiro, o José Paulo, o Lucas Massolini, o Lucas Silva, nosso mano da ZL, Thomas Eblen, o nosso querido William Floyd, o Ricardo Cruzato e também o Cláudio Piccoli. Olha aí, lembrando que a galera que patrocina o ACC também patrocina o Paráxene, né? E tem Paráxene novo no ar aí, saiu um episódio novo agora, um fio de hortelã. Confiram lá, mas aqui a gente vai pra leitura de recadinhos de férias, né? Que tá uma bagunça aí, tem e-mail de todos os programas que você puder imaginar. 40 e-mails, tá ligado? Vou começar aqui lendo o e-mail do Arthur. Olá, amiguinhos. Como vão vocês, seus lindos? Tava tirando o atraso um pouquinho. Caramba, eu realmente sabia muito pouco sobre a Revolução Mexicana. Foi um cast excelente. Sempre fico bobo como vocês estudam pra caralho. Parabéns, adorei o cast. Vocês sabem que meu fraco é a história. O roubo de gado era tão comum e permitido, entre aspas, no México, que muitos americanos roubavam para vender o gado roubado por lá. Como citado em diversos filmes e quadrinhos como Tex Willer. Sobre o apocalipse zumbi, há muitas ideias de vocês foram boas. A ideia de morar numa ilha é muito boa. Vocês só esqueceram que também existem ilhas fluviais. Isso ajuda a resolver o problema de proteção, alimentação e oferta d'água. Indico o livro Apocalipse Z, de Manuel Loureiro. Trata justamente sobre esse tema, sem aquelas coisas de... Eita, TWD, eu esqueci. De The Walking Dead, cheio de armas e coisas do tipo. Cara, é foda. Essa questão de ilha, eu não consigo concordar, não. ilhas fluviais e tal, tudo bem. Tem até uma parada que é melhor, mas não sei, velho. Eu não consigo. Você fica preso, né, cara? A ideia de você ficar preso é foda, né? A tormenta. É, não, velho. É muito risco. Maluco, dá uma chuva foda. Uma chuva, dá uma enchente do caralho. Você não consegue sair de nada do lugar, velho. Você nunca viu, né, aqueles riozão mesmo quando chove? Maluco, você é louco. Sim, sim, com certeza. Tá sofrendo aqui com... Não, merda, em Pernambuco, porra. A gente tá se fudendo com chuva. Olha aí. E pra terminar aqui, tem um... Vai, Paraxeni! Que bom que voltou. Está muito bom, obrigado. Olha aí. Valeu, Arthur, valeu pelo e-mail. Valeu, Arthur, pelo e-mail. Obrigado por ouvir o Paraxeni aí, mano. Tamo junto. Vamos aí, vamos que vamos. Vou ler aqui agora o e-mail do Luiz Giovino. E ele manda: olá, galera do Alguma Coisa Cast. Eu, Luiz Giovino, venho novamente escrever para vocês, e dessa vez referente ao Mais ACC, referente ao conto do referente Will de referente. É o rei das referências. É o rei... A partir de hoje vai ser Luiz Referente. Nossa, que conto fantástico. A narração se encaixou muito bem. Principalmente a voz do monstro me deixou arrepiado. A violência tão bruta e explícita me fez afastar os fones e tão forte. Mas ao geral esse conto é maravilhoso. Parabéns ao Wilde, olha aí, Wilde. Aí. E espero que ele continue a escrever contos tão bons quanto esse. E parabéns ao Ferbini pela incrível narrativa. Sem mais delongas, um abraço forte, cheio de referências a todos. Olha aí. Pô, foi um prazer narrar esse conto do Wilde aí, meu. Putz. Pô, e outra coisa, além da narração, edição e tal, tem a questão da revisão da porra do conto. É. Verdade. Que ajudou. O Febrini fez a revisão e me ajudou pra caralho. Foi duas armas, né? Apontei uma arma primeiro pra escrever e depois apontei outra pra. Ô Luiz, é o seguinte, a gente tenta escrever, eu tô escrevendo uns aí, tá vendo, passos lentos e tal, sabe como é, né? Mas vai sair, quando eu boto pra escrever aqui, vai sair. Muito bom, valeu Luiz, tamo junto, mano, é nóis. Valeu, referência, Luiz referência. Tá o Capitão América, tá ligado? Eu entendi essa referência. Vou ler aqui o nome do Kaique Silva. Tem vou ler aqui o nome do Kaique Silva. Já leu. Obrigado, gente. Já li. Tá tranquilo. É porque eu tô... Nossa, eu tô muito impressionado com essa releitura do nome Kaique, tá ligado? Mas sim, vou ler o e-mail de Kaique Silva, que tem um Kaique bonito, diferente. Nunca tinha visto um nome como esse. Mas enfim, ele diz aqui: olá, CCcasters. Sou o Kaique da Silva e Carvalho, 18 anos, de São José do Rio Preto. Parabéns pelo ACC sobre aquela que vigia a Terra na ausência parcial do Sol. Olha só, eu não peguei. Não peguei essa referência. Talvez o Luz pegue. A Lua, porra. Ah! Caralho, eu tô muito lento hoje, velho. É das férias. É as férias, né, cara? O nego tá nas férias ainda. Ai, ai, tô frio ainda. Vamos lá. Gostaria de adicionar uma curiosidade sobre a influência da Lua. Como qualquer astro visível, era uma grande influência das culturas antigas. Não demorou muito para que mídias como os quadrinhos criassem algo sobre o assunto. Foi aí que nasceu o Cavaleiro da Lua, da Marvel Comics. Claro, muitos já o associaram, claro, muitos já o associam como Batman da Marvel, entre parênteses aí. Não, foi, claro, muitos já o associam como Batman da Marvel. Essa é a minha voz entre parênteses. Porém, na prática, ele acaba sendo muito diferente. Realmente, o Moon Knight, ele é foda, ele é bem diferente mesmo. Uhum. É, uma grande peculiaridade do anti... Agora sim, entre parênteses, do anti-herói é o fato dele ser esquizofrênico, rendendo situações que o deixa refletindo sobre a própria existência e o porquê de sair por aí de capa metendo a porrada. Em HQs recentes, O Cavaleiro da Lua, O Recomeço, Mark Spector, alter ego do personagem, vai para Los Angeles tentar uma vida nova, mas acaba sendo guiado pelo Capitão América, Homem-Aranha e Wolverine a como se comportar como um herói. É, não obstante, os três heróis acabam virando literalmente sua voz da consciência e gerando ótimas discussões dentro da sua cabeça sobre como um herói de verdade deve agir, seja com ética, sabedoria e agressividade. Dentre os consultores do Cavaleiro da Lua está Khonshu, o Deus da Lua, que o auxilia com sua sabedoria e equipamentos místicos. Detalhe, o Cavaleiro da Lua usa branco para que seus inimigos o possam ver chegando e terem chance de se arrepender. Que coisa, hein? Enfim, parabéns pelo programa, continue assim e melhorem cada vez mais. Abraço. Pô, velho, Kaique, valeu aí. E legal, velho, é massa essa visão, já que a gente, no programa da Lua, a gente falou sobre a questão mitológica, tá ligado? E, uhum, tipo, tem tudo a ver, tá ligado? Você pegar a Lua e fazer uma referência com um herói e tal. E, tipo, no final das contas, isso vira mitologia, entre algumas aspas, tá ligado? Sim, tem uma galera que mora na Lua também, não tem? Os inumanos lá, não é? Na parte azul da Lua, que tem oxigênio. Olha aí. Obrigado, Kaique. Valeu pelo seu e-mail, cara. Tamo junto e é nóis. Vou ler aqui o e-mail do Thomas Eblen. Olha aí, padrinho do ACC, hein? O Thomas, que toda vez que eu leio o nome dele, eu lembro da família do Turbando. Turbando? Porque Thomas Eblen. Thomas Turbando. Ai, mandaram e-mail. É, dá pra chamar ele de Zeblin. Solta, aliás. Sabe que sabe... é Thomas Eblen, mas como Thomas Zeblin, é Zeblin. Vai ficar Zeblin. Sabe aquele programa de futebol? Os caras ficam lá discutindo as jogadas, não sei o quê, aí põe replay e tal, aí mandaram um e-mail lá. E aí o cara leu lá, eu vou ler aqui o e-mail do Thomas Turbano. Muito bom. E depois ele fica tipo, oh meu Deus, fui tapeado, que nem o pica-pau. Fui tapeado. Ao vivo! É, e o Tomás manda aqui, olá galera do ACC. Esse é meu primeiro e-mail e eu dei uma sorte das grandes com o tema. Eu amo RPG e adorei escutar as histórias de vocês. Eu queria contar um pouco das minhas. E aí ele mandou um e-mail aqui com 6 mil caracteres que não vai dar pra ler, é impossível. A gente vai ler um pedaço aqui, ó. Antes, só queria falar pro Febrinho que adoro jogar RPG a caralha. Mas essa história, eu uso ficha certinho e tal. Ah, então não é a caralha. Se usou ficha, já não é a caralha. É. Mas acho que se tivesse sido a caralha, não ia ter ficado tão bom. Olha aí, será? Depende muito do mestre. O mestre tem que ser... É verdade. Porque muita coisa marcante dessa campanha foi graças às paradas, tipo uma magia específica, inimigos e itens mágicos. Mas no RPG, a moda caralha, você pode colocar tudo isso aí, cara. Você pode colocar tudo isso e muito mais. Todos os monstros, magia e o caramba específico que existe nos livros, você pode pôr também. Eu queria falar do personagem da aventura que mais tive o prazer de mestrar. Eu tava conversando antes de mandar esse e-mail com meu amigo que jogou com esse personagem. E a gente tava lembrando da campanha. Foi umas 2 horas de conversa só rindo, porque essa campanha foi sem dúvida a melhor que já jogamos. Eu sou um mestre meio merda, mas essa campanha me deu um orgulho danado. O nome do personagem era Shodaki. E ele era um monge. Foi feito pra ser um monge clichê, mas foi um monge foda. Basicamente, ele era fiel a Heroeneus, o deus do heroísmo no panteão de D&D. Só que coisas do seu background fizeram ele virar um monge ateu. E ele passou a ser leal e neutro. Esse é o começo da campanha... Ixi, esse é o começo, a campanha começa aí. Esse é o começo, começa aí. What? Aí o total foram 3 campanhas. A primeira onde o grupo tinha que invadir um feudo e derrotar um lorde que se revelou um dragão no final. Aí eu fiz um hiato para que eles treinassem. Depois eles voltam para a segunda campanha onde tinham que resgatar o príncipe. E eles tiveram que enfrentar um sapo demônio. Nossa senhora, que dia da hora, né? Chegou aqui o dragão com as metralhadoras que dá o round kick lá do... Não, ele começou... Ele começou medieval e já tá em Naruto, tá ligado? Porque sapo gigante. Verdade, já apareceu o Van Damme, daqui a pouco vai virar, sei lá o quê. Dando espacate em cima de uma Scania. Tá e atropelou o sapo, né? Meu irmão, caramba. Ô, Thomas, tu tava bebendo nesse dia, porque puta que pariu. Isso é a famosa história de mexe. Ah, vou tomar um golazinho aqui enquanto a gente joga. Daqui a pouco, meu irmão, cenário romano, os milhões lutando contra o Alien, tá ligado? Que porra é essa? É bem aqueles RPG de adolescente que o moleque põe várias referências que ele curte, né? Só que ele quer pôr tudo. Aí daqui a pouco tem um cavaleiro medieval com sabre de luz que tá em cima de um dragão de ferro. Umas porra assim, né, cara? Aí quando mataram o sapo demônio, ele voltou a ser o príncipe. Plot twist. E a última campanha foi na Terra do Fogo, outro plano material. Olha aí. E aí ele manda mais 699 minutos de e-mail que não vai dar pra ler agora. Caramba, o cara tem diálogo no meio, tá ligado? Tem diálogo, tem uma nossa, velho, tem um conto, aí para, vira um filme, ele mandou um vídeo, aí depois tem um áudio. Fez um stop motion e tudo mais, tá ligado? Uma tese. Valeu, Thomas, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto, continua ouvindo aí. Obrigado por ser padrinho aí do ACC e do Paráxene. Caramba, valeu, Zeblin. Vou chamar assim ele agora. Pelo e-mail. Manda mais aí agora. Mano, manda menor. Manda menor que esse. Esse foi mais poder, esse foi grande. Então, e lá no final do e-mail ele escreveu assim: ah, queria contar tudo. Falei, porra! O quê? imagina, hein? Você é louco. É, vou ler agora o e-mail do Fernando Casemiro, que eu vou chamar ele de Fernando Casemito. Olha aí, Casemito. Aí ele começa aqui: fala, pessoas lindas do meu coração. Oi. Eu não vou tirar essa foto de plural. Já que ele botou um S2 no final, esse S aqui deve ser o do linda. É, exatamente. Tem, ele pulou lá pra frente pra fazer o coração. Vamos lá. Me chamo Fernando Casemito e conheci o ACC há um bom tempo. Nem me lembro exato quando. Também não lembro, não. É, mas me lembro que foi através do Meia Lua. Também não lembro, não. Como que você ia lembrar, caralho? Também não lembro, não, quando você ouviu. Sou meio, aí ele bota aqui, bastante, reservado, e não sou de entrar em contato, mas enfim, consegui uma folga para contribuir com a causa. Obrigado, cara, pode mandar sempre. Pô, diga aí, eu já tô tirando onda do cara, chama de Casemito, tá? O cara fala aqui, não, porque eu sou reservado e tal, estou pensando seriamente em rever. Já tá loprando, cara. Mas a gente só zoa quem a gente ama, pô. É, tipo, ei, pô, corta aí, deixa eu recomeçar. com a causa, vamos lá. Entrei como padrinho, olha aí, hein? Aí agora, sim. Agora eu gostei. É por isso que é Casemito, porra, Casemito, caralho. Padrinho. para poder contribuir de alguma forma, mesmo que com uma pequena fração, perto da gratidão que tenho e dos bons momentos que vivenciei ao ouvi-los. Pô, cara, olha aí. Olha aí, porra, Casemito. Tá merda, meu irmão. Mal conheço, já considero paca. Parabéns a todos vocês por se exporem verdadeiramente com opiniões e críticas tão relevantes em todos os assuntos abordados nesses quase 200 programas. Forte abraço a todos e, mais uma vez, gratidão. Cara, obrigado. Porra, mano. Salva de palmas. Não, puta que pariu. Casemiro foi foda. Casemito agora. Casemiro foi muito... Casemito, porra. Puta, craque. Venceu na vida. Artilheiro. O Fernando aí, o Casemito, né, cara? Ele é padrinho da CC aí e tal. Obrigado pelo e-mail novamente. Uma honra pra gente quando recebe esse tipo de comentário, assim. A gente se sente pago por tudo que a gente fez aqui, né, cara? E ele ajudou a gente aí esses dias sorteando... entradas pra anime, não sei o que lá, um desses... Ah, do Anime Friends! É, isso aí. Eu tô ligado! Foi ele que arrumou pra gente lá os ingressos, cara. Olha só, hein? Caramba! A gente sorteou aí durante as férias, junto com a página do Casemito. Então, pra você que não segue o ACC nas redes sociais, fica ligado aí, porque tem coisa que acontece lá que não acontece aqui. Como a gente tava de férias, a gente não pôde falar aqui. Mas rolou lá e alguém ganhou os ingressos lá, dois ingressos pra esse bagulho de anime aí. E valeu mesmo, Casemiro. Tamo junto. Boa. E o último recado aqui antes da gente ir pro programa, a gente tem agora uma pessoa cuidando da página do ACC no Facebook, que é o Malcolm Corley. Olha aí, tá postando várias paradas relacionadas aos programas, tá tomando conta da parada finalmente. Espero que ele não saia tão em breve, né, cara? Que tá ajudando muito mesmo. Meu irmão, é foda, ó. O tal de cuidar de uma página do Facebook, tipo, não é porque é difícil nem nada, sei o quê. Mas, cara, é tipo prioridade zero. Sim, mano. Tem que ter uma disciplina, caralho. Você esquece, meu irmão. Você esquece. Tipo, pá, quando vê, você vai dormir. Aí, puta, não postei nada hoje. E nem vou. Foda, cara, correria. Todo dia é isso, tá ligado? É, cara, porque eu vejo uma galera aí de outros podcasts falando assim, ah, mas aí é postar é de boa, eu cuido, não sei o que e tal, mas aí, tipo, o cara não grava, o cara não edita, o cara não faz pauta, tipo, os temas são aqueles temas que o cara não precisa estudar nada, sabe? Fala, porra, é beleza, né? Eu quero ver você gravar e ler um livro, ver uma porra de uma série inteira e fazer um monte de coisa, trabalhar e postar na página. Aí é foda, né, cara? Mas o Malcolm tá tomando conta aí, valeu mesmo, Malcolm, tamo junto e é nóis. E vamos isso. Agora, Wildeira, pra nossa guerra aí entre espartanos e samurais, estreando a nossa volta das férias aí. A volta! Vamos embora. Você ia falar a volta dos que não foram. Então, eu vou começar aqui falando sobre os samurais, fazer um breve resuminho. Só que a gente, como a gente já fez um cast todo sobre samurai, eu recomendo você ouvir lá, porque lá é bem mais completinho, né? E a gente, pra não ficar repetindo a mesma coisa aqui e tal, né? Mas vai ser só um breve tiro rápido, né? Sim, ou corte rápido para os samurais. Uma flechada. Muito tempo atrás foi gravado. Pô, eu tinha cabelo ainda, cara. Nossa! Caraca, não sabia como. Que cast... Existia tanto tempo. Aí, tipo, assim, começa. Os samurais é uma casta. Não sei se tem pessoa que pensa que samurai é uma raça ou uma etnia, sei lá, mas é uma casta que ela se originou durante o século 8, né? E teve com o primeiro shogunato, né? Que aí começou a época feudalismo do Japão. Uhum. E aí no final do século 12, né? Que começou até a grande auge dos samurais, né? O samurai começou quando... começou como simplesmente um mensageiro. Acho que um protetor também, né? O samurai era mais um guarda, uhum. Ia fazer mensagem. A palavra samurai, se eu não me engano, ela significa servir, né? Ou uma coisa assim, um servidor, alguma coisa do gênero, né? O homem que serve, ou o servidor, ou aquele que serve também. Uhum. Começou, e assim... Porque, desculpa, Raul, só um ponto. Lembrando pra galera que nessa antiguidade aí não tinha a sociedade bonitinha que a gente vê hoje e tal. Era um regaço da porra, um monte feudos. De gente feudo, nego lutando com o outro, nego roubava, você plantava lá o ano inteiro, o nego vinha, roubava sua colheita. Era uma bagunça do caramba. Então, quando se estabelece os shoguns aí, etc., os senhores, né, começa a ter essa proteção dos samurais, porque eram os caras que eram os ricões, né, que ajudavam o povo, mas também cobravam impostos. É um esquema meio máfia, né? Só que é um esquema mais histórico, assim, não é tão fora da lei, né? No começo era simples, né? Com o tempo, como foi popularizando, né, começou até aquela coisa de se tornar uma classe, porque antes não era necessariamente uma considerada uma classe no comecinho, né? Uhum. Aí começou a se tornar uma classe que aí qualquer um podia se tornar samurai. Só era ter que saber passar pelas provas, porque o samurai tinha um treinamento desgracento, tá ligado? Ele tinha que saber o kenjutsu, que é a arte da espada, né? E a arte também tá porrada. Aí, assim, no começo era só essas daí. A arte de meter a porrada. Tá porrada. Só tinha que ter a arte da espada e a arte da porrada. Sabe, a arte de enfiar o cacete nos outros. Descer a mão da cara. Não, é verdade. Eles, tipo, eles tinham vários. Tinha o ambu, que era o arco, né? Que tudo pra eles, assim, normalmente é arte, né? Inclusive, não só arte de armamento ou de defesa e ataque, como arte de, tipo, de arranjo de floral. Eles tinham que aprender. Uhum. O Shan, que é o que chamava Ikebana, e o Shanou, que é a arte do chá. Né, que tinha todo um ritual pra colocar o chá e tal. Tinha um outro ritual também, que era a questão da escrita, né? Eles focavam muito pra deixar a escrita cada vez mais bonita, perfeita e tal, né? É que isso aí vem daquela coisa do Bushido, né? De querer sempre ter alcançar a perfeição, né? Sim, é a vida em cada respiração, né? O caminho do guerreiro lá, ele buscava não só... O nego vê o Bushido muito como um negócio de batalha, né? Você tem que ser um guerreiro foda, não sei o quê. Não era só isso, era tudo, dia a dia, cara. Os caras buscavam a perfeição em tudo, e isso era ser samurai, né? Desde você Bushido, dar banho num cachorro até você fazer uma espada, né, mano? Um banho de cachorro samurai, cara, tô tentando conceber isso agora. Caraca, mano. 2 horas pra dar banho no cachorro. Faz um chat no cachorro, faz ele ficar calminho, aí ele vai ficar assim, tô calminho, aí você vai lá e lava ele. Aí senão ele lambança tudo. É verdade. Só tem kibe lá no Japão, então não tinha tanto problema. Ah, tipo, como o Febrinho falou do Bushido, o Bushido não era só a questão de porrada ou ir pra guerra e tal. Há muito a questão do Bushido, a questão de corpo e mente e de ética e como chamar respeito. É, coragem, a honra respeito, também, né, cara? A honra deles honra, era moral também. 6 ou 7 ou 12, eu não tô lembrando agora exatamente o número. Mas o Bushido, ele tinha que seguir a regra, tal, não roubar, sempre ajudar as pessoas. Sempre ajudar dentro daquele esquema de vida deles, né? Porque eles eram cobradores de impostos, né, cara? Então, querendo ou não, eles iam lá na galerinha lá que plantava e pegava lá impostos em arroz e o cacete. E se o cara não tivesse, mano, sinto muito, né? Mesmo você sendo um inocente, sendo um pobre, coitado, você vai perder sua cabeça aqui agora. É que a honra deles era diferente, né? É, com o tempo, foi se tornando uma coisa de passado de pai pra filho, né? Quando começou a chegar mais o auge lá pro 1600 a 1400, por aí, que foi o boom, né, dos samurais, que começou a se tornar uma coisa enorme, tá ligado? Que só os samurais podiam só usar espada e arma, na verdade. E assim começou a se tornar uma coisa meio que de família, né? Quando começou com o mensageiro, começou a se tornar coisa de família. Sim. E essa coisa do Bushido se tornou tão grande, né? Que tinha aquela questão do seppuku, ou harakiri, né? Que é aqueles do Zutaka, que é aquela espadinha com base de madeira, né? Que tinha a questão que, inclusive, os espartanos também tinham isso, né? Que era melhor você morrer em batalha do que você voltar... perdido a derrotado. Batalha. Derrotado, exatamente. Porque tinha a questão da honra, e aí pra eles era como se tivesse a família fosse amaldiçoada, sabe? Então eles tinham que, quando acontecia do Damayo, que é o senhor feudal, morrer, ou o general, né, que é ele que comandava o exército, ou eles se tornavam Ronin também, tinha o caso do caminho do Ronin, que é quando um samurai não... Sem senhor, se né? mata... Ele não se mata e fica um sem senhor. E é meio que mercenário, né? Alguns falam que eles são mercenários, alguns falam que eles eram tipo guarda-costas, né? Você podia até contratar eles. Uhum. E eles faziam o seppuku, que era um ritual de suicídio. Que era aquela... Eles pegavam a espada, enfiavam no estômago e deslaceravam até o outro famosa, lado. Famosa, né? Cruz. Quando dava, né? Porque diziam que era uma dor do caralho que... Tipo, 1% dos caras conseguiam fazer a porra da cruz, né? Da esquerda pra direita, de cima pra baixo, uma porra assim. Por isso que depois de um tempo, colocaram um cara do lado, né? Ficava um samurai do lado, com a espada levantada. E aí o cara fazia lá o harakiri. E quando o cara estivesse morrendo e o nego visse que ele não ia conseguir, aí o cara ia, cortava a cabeça dele pra ele não ter a desonra também da morte, né? Porque aí também sofre demais, né? Sim. No filme do Tom Cruise lá, O Último Samurai, na primeira batalha, quando ele toma um pau lá, tem um general dos caras lá de arma lá, japonês, que ele é samurai, né? E aí quando ele faz o harakiri, como é que é o nome do cara lá? Esqueci o nome dele. O samurai fodão lá vem e corta a cabeça dele quando ele tá fazendo o bagulho. Porque é foda, né, cara? Não é fácil enfiar um bagulho, fazer um sino na sua barriga e continuar vivo, né, cara? Não é fácil. Eu não sei nem como é que aquele pessoal dá injeção de insulina na barriga, na própria barriga. Imagina enfiar uma espada inteira. Né? Aquela injeção de tétano, né? Que tem que ser no umbigo, sei lá. Que isso, cara? Injeção no umbigo. Insulina. É, então, tinha uma injeção pra tétano que era no umbigo, uma coisa assim. Caralho, você tá maluco. Eu prefiro morrer de tétano. Caralho. Um dos grandes samurais que é mais conhecido, tem vários outros e tal, né? Mas um dos mais conhecidos, que é o Musashi Miyamoto, que espera, eu encho o saco no Febrinho, que espera que tenha um cast só dele. Pra quem não entendeu nada que o Raul falou, o nome do cara é Miyamoto. É, Musashi Miyamoto. Que foi um samurai que, inclusive, ele inventou um estilo de luta, né? Que antigamente, antes dele, não usava as duas espadas, que é a Hakisashi, que é uma espada um pouquinho maior que a katana, né? Um pouquinho maior não, um pouquinho menor que a katana, em torno de uns 50 centímetros. Né? A katana tem em torno de 60 a 70 centímetros, dependendo do que o samurai escolhia o tamanho, né? E aí, ele foi o que inventou, falou, que tal a gente usar as duas, né, na luta? Aí, que eu não lembro agora o estilo certinho, o nome é Onigusha, alguma coisa assim. E ele foi um dos mais conhecidos pelo fator de ele ser um camponês, e ele conseguiu se tornar um samurai, né? Depois até ele se tornou um Ronin, que ele até participou da Batalha de Sekihara, que é uma das grandes batalhas da era dos samurais. E ele foi considerado um dos melhores samurais por fato dele. Mano, ele conseguia derrotar todo mundo. Tem uma história que ele conseguiu derrotar 8 pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Cara, ele foi desafiado. Eu era um camponês e hoje me tornei o maior samurai da história. Eu sou a Universal. Nossa, meu céu. Eu pensei que ele ia falar uma frase do cara, tá ligado? Um bagulho assim. Não, essa é uma frase dele. É, né? Ele era da Universal. Uma coisa legal de falar também é que antes da gente partir pros espartanos, era das mulheres samurais, né? Que era uma coisa que não era muito comum, mas existiam sim mulheres samurais, mulheres comandantes, mulheres generais. É. E elas basicamente era aquela imagem que a gente vê da geisha, né? Com aquela roupinha de geisha, com uma puta de uma armadura de placa de samurai por cima, com a espada maior do que ela na mão, e que se você chegasse perto, ela arrancasse a sua cabeça em 3 minutos, tá ligado? É, as samurais femininas é chamada de Onigeisha, né? Onigeisha, não sei se pronuncia direitinho. E era tinha uma mulher samurai que é muito forte e ela é muito considerada uma das melhores que já teve, que é a Tomoe Gotsen. Que diziam que ela tinha aquela. Ela é muito especialista em cavalo, né? Em cima, ela usava muito Yabu, que é a arte da flecha. E também da lança, né? Não, eles e eram aí, foda tipo, nos cavalos, né, cara? Você é louco. Puta que pariu, né? Era muito bom. E que eles tinham muito treinamento em cima do cavalo, né? Eles iam mais pra terra quando o bagulho já tava na cagada, já tava bosta o bagulho, a situação já tava feia. Finalizando aqui, em 1868 teve a restauração Meiji, que foi quando o imperador, né, saiu do feudalismo e se tornou imperialismo, né? Que foi quando... Começou a dar várias bolas depois disso. Aí teve a guerra, né? Teve a rebelião, que até mostrada no Samurai do Tom Cruise, né? Que é assim, que quando o imperador decidiu colocar e começar a usar armas de fogo, né? Como o pessoal usava armas de fogo e os samurais, na época, tinham que reaprender, eles preferiram deixar, né, continuar a casta. O que aconteceu? O imperador começou a perseguir esses samurais e decidiu exterminar a maioria, né, aboliu essa caça de samurais e baniu. De ter um extermínio. Buliu. Baniu, é. Aboliu. Aboliu. E aí foi quando acabou, né, só que depois do que acabou, apesar de já ter finalizado, a arte do samurai, né, Bushido, as armas dele, até hoje tem, né, inclusive Bushido, muitas pessoas lá no Japão usam até hoje, né, como uma regra de vida. Sim, sim. É, faz parte da moral japonesa, falar a verdade. É, faz parte até da história, do jeito deles, né, cara? É aquele negócio, a gente até falou fora da gravação, que o Japão sofreu uma modernização, né? Tanto que hoje o Japão é super conhecido pelas coisas tecnológicas e o caramba, mas ao mesmo tempo ele manteve uma tradicionalidade. Tem muita tetura, tem muita coisa assim. Na época dos samurais, isso tava uma guerra entre o novo e o velho. E querendo ou não, eles foram subjugados, né, cara? É, lá no filme do Tom Cruise mesmo, você vê. na batalha lá que vem os japoneses a cavalo com espada e os caras com metralhadora giratória. Tá ligado? Tipo... É foda, cara. É. Qual a sua profissão? Estou escrevendo um poema sobre um sonho que eu tive. Espartanos, qual é a sua profissão? Os nossos queridos espartanos aqui, né, cara, famosos aí, começaram como nada, como quatro tribos, né, quatro vilinhas ali que se uniram e falaram, vamos fazer aqui uma cidade? E vamos, né, cara. Pra quem viu lá o filme de Troia, aquilo ali foi a época messênica, né, onde Messena era o roda e tal. Lá no filme mostra o rei lá, que é o Agamemnon, que é aquele fodão que briga com Aquiles, né? O Agamemnon era o rei da Messênia, então ele dominava tudo. Tanto que quando a Helena é tirada de Esparta, o Menelau, que é o rei de Esparta, vai pedir pro Agamemnon pra ajudar ele, né? Aí você pensa, cara, mas os espartanos não são os fodas? São, mas nessa época a Messênia que era o regaço, tá ligado? Messênia era uma cidade gigante e comandava praticamente a Grécia inteira. Foi mais um dos grandes impérios que a gente teve. E aí depois de Troia, depois de toda aquela coisa, houve um declínio, né? Grécia ficou muito mal, perdeu muita população, muito se desmembrou demais. O Império Messênico aí, Império entre aspas, foi pro cacete. E aí principalmente na Lacônia, que era um lugar muito montanhoso e etc, o pessoal não gostava, surgiram essas tribos pequenas. E aí nego se juntou e formou Esparta. E aí começou toda uma cultura ali ao quê? A essa coisa da beleza. Porque antes de Esparta cultuar esse negócio da batalha, existe o culto à beleza. E querendo ou não, como a gente acabou de falar dos samurais, existe uma busca de uma perfeição muito doida, né? Tipo, os caras veem beleza naquilo, né? Tipo, caralho, o cara ser o guerreiro mais foda é a coisa mais linda que tem, né? Hoje em dia a gente vê, sei lá, um cara, um cantor, um maluco que a gente gosta de rock, uma coisa assim, a gente fala, caralho, esse maluco é foda. Na época era foda ser um guerreiro, né? Ser um guerreiro bom e tal. E ninguém conseguia ser um guerreiro como os samurais, porque os caras eram nascidos pra isso, né? Como um samurai? Samurai? Um samurai. Você falou samurai. Falou samurai, olha aí, estamos sentindo a tendência, não? Estamos olha sentindo aí, a tendência. Será? Pra provar que não é comprado. Verdade é que os espartanos eram narcisistas pra caralho, né, velho? Sim, pô, mas quem não era? Qual desses guerreiros que não era, cara? Todos eles... Os gregos como um todo eram assim. Os japoneses, eu não sei se todos os japoneses eram assim. Mas caralho, no caso da Grécia... Não? Os caras se matavam. O cara tirava a própria vida pela vergonha da derrota. Isso não é, mas os samurais, tô falando dos camponeses comuns lá. As pessoas que andavam na rua e falavam, vou lutar o melhor arroz da minha vida, mas porque eu vou honrar a família dos arrozinhos. Mas os escravos gregos de Esparta, eu te garanto que não eram como os guerreiros também, né? Os caras estavam na merda lá. Não, né? Mas os caras, tipo, pensadores gregos, eles eram, tipo... Eles queriam alcançar a perfeição tanto do corpo quanto da mente também. Tipo, era uma coisa geral. Não é só os guerreiros que, tipo, que tinham essa coisa de querer ser perfeitos e retos e Paráxene e assim... Paráxene, tá dando sinônimo de espartano, né? Mas dando um salto histórico, Esparta acabou se consolidando como uma cidade-estado grega, né? E a Grécia não era um país, assim como a gente conhece hoje, era um país dividido em cidades-estado grega, e cada cidade era praticamente o seu país, né? Era como a Inglaterra no tempo dos saxões, nas guerras arturianas, aquela coisa. Era um país só, entre aspas, com vários países dentro. E aí Esparta conseguiu ganhar uma fama muito foda por conta do estilo de vida dos caras, que também traz muito do que o Raul falou dos samurais. Que eles não tinham um nome bonito, porque Japão tem tudo tem nome, né? Tudo tem um nome, assim. Nada é, tipo, garfo nunca é garfo. É tipo, um garfo pra comer carne, um garfo pra comer macarrão tem dois nomes diferentes, né? Eles não tinham nome pra nada, era só treinamento. E os caras nasciam e treinavam desde de quando respiravam até quando davam um último suspiro, tá ligado? Espartano treinava do zero não, né? Que aí também está forçando, mas dos 6, 7 anos, que é quando tá criancinha, que é a idade que a gente entra na escola hoje em dia, até os 20, passando ali pelo período do agoguê, e depois dos 20 até os 30 continuava servindo ali na catálima, nos quartéis. Nos 30 ele podia se casar, mas ele não podia sair do quartel, então ele continuava dos 30 até os 60 no quartel, e quando ele fazia 60 anos de idade, aí sim ele podia ir pra uma casa com a esposa e os filhos, e mesmo assim ainda tava... Tá a melhor que a do... gente, que vai trabalhar até os 80. É! Verdade, né? Sensacional! O programa de previdência deles é consolidado, né, velho? Você só precisa sobreviver se você chegar ao né, então. Certo. O Raul tá reclamando de trabalhar. Nós estamos falando aqui de lutar, caralho, de ir pra guerra até os 60. É trabalho, mano. Vai enfrentar a Sé, ter que ser encoxado lá. É um puta batalha desgraçada. O maneiro é que você percebe essas semelhanças, né? Tipo, o garoto ia pra Gugui com 6, 7 anos. Hoje é mais ou menos a idade que a molecada vai pra escola, né? E aí ele terminava a Gugui com 20. E hoje, sei lá, a gente termina a escola o quê? Com 18 anos. Aí vamos pô, o cara fez um curso técnico e termina com 20 também. E aí com 60 ele meio que, entre aspas, se aposentava. E é uma idade que se assemelha muito à idade da aposentadoria lá, de 65, sei lá quantos anos, né? Então você vê, uma sociedade tão antiga, né, cara, que tem uma ligação com a gente hoje em dia, como os samurais também tinham e tal, mas é legal analisar isso. É verdade. Esparta também ficou conhecido por conta dessa coisa da honra, né? Para os caras morrerem em batalha era uma honra foda e não tinha meio termo. Ou você vai e ganha, ou você vai e morre. Não tem essa, tá ligado? Tinha até uma frase famosa que tem no filme do 300 e na HQ do Frank Miller, que realmente era uma frase dos espartanos que as mulheres falavam, né? Volte com o seu escudo ou sobre o seu escudo. Tipo, ou volte vitorioso ou volte morto, tá ligado? Porque você não treinou a sua vida inteira, você não passou 40 anos lutando. O Leônidas, quando foi pra guerra lá, ele tinha quase 60. Então, tipo, o cara não passou 55 anos da vida dele, 53 aí, lutando pra chegar lá e perder, né? Então, ou você volta com a vitória, né? É, o pessoal de Esparta vivia bastante até, né, cara? Chegava aos 60, cara. Bizarro, né? Ou não, né? Isso também. Não, mas se, tipo, pra tudo ser baseado nessa idade, assim, né? Então, tipo, muitas pessoas provavelmente chegavam. E é muito mesmo, eu tava pensando nisso, tipo... É, pensar nos termos, sei lá, de medicina da época e de lutas e batalhas, chegar nos 60, porra. Sim, é porque quando as pessoas veem a sociedade espartana, elas pensam que era uma sociedade da Idade Média, tá ligado? Na Idade Média era uma merda do caralho, tinha muita doença pra tudo que é lado e tal. Na sociedade grega era muito diferente. Eles viviam muito porque eles tinham muito conhecimento, eles tinham muita disciplina, a alimentação deles era controlada, era de boa. Coisa mais difícil do mundo que existia era um grego obeso, tá ligado? Um gordo. Um gordão gigante, assim, né? Tem outra coisa também, que os serviços mais pesados, quem fazia era escravo, né? Então, exato, isso aliviava um pouco, né, a barra deles, né? É. Defina o que é pesado escravo, também, né? Porque o cara... Mas os escravos lá deviam viver até uns 30. O cara que vai lá pra alguma... bater pedra, fazer algum tipo... uma construção, assim, ele mandava escravo. Construir mandava... templo e tal. Sim, é, sim. Mandava povo deles. É. Sim. Mas é aquele negócio, né? Na sociedade grega, apesar da medicina ser uma bosta aí, porque, né, antiga e tal, tinha muita coisa que hoje a gente tem um problema de câncer, problema de poluição, alimentação, caloria pra cacete, essa galera não tinha, tá ligado? Essa galera não tinha esses problemas. E quando você é um guerreiro, que você vive só pra batalha e luta 1 milhão de batalhas sempre, quando você é um rei, você não tem problema nenhum, cara. Você não tem problema de saúde, problema de obesidade, você não tem pestes. Na Grécia nunca teve uma peste tão séria quanto tivemos na Europa, por exemplo, né? A peste negra e outras aí que quase dizimaram a Europa inteira. Então, era um lugar relativamente pacífico nesses termos. E depois com todo aquele lance da filosofia... E era um lugar totalmente fitness também. Cara, imagina se fosse hoje, cara. Tipo, um monte de espartano tirando selfie bombadinho, tá ligado? Postando no Instagram, tá ligado? Exato, né? Isso também tem a ver com a longevidade. Porque você é como se os caras fizessem academia, gente, 8 horas por dia, durante a vida inteira, tá ligado? Isso tem tudo a ver, o nosso condicionamento físico tem tudo a ver com a nossa longevidade. Então eram os tiozão de 60 anos que tava inteiraço, tá ligado? Eram os caras inteiraço, enquanto o nego lá na Europa... nego na Europa lá com 60 anos tava o Robert Baratheon, o Leônidas de Esparta era o Bambam, tá ligado? Os caras eram muito fortes. O Bambam, caralho. O Bambam foi forte. Tem que dar uma vontade. Caraca, mano. É espartano, cara. Os espartanos tiveram aí grande participação na guerra do Peloponeso, né, que foi Esparta contra Atenas. Também teve o esquema das guerras médicas, que é aquele lance todo lá com o Xerxes. A gente fez um programa aqui inteirinho sobre os espartanos também. Houve lá, assim como a gente fez sobre os samurais, houve lá também, por isso que a introdução aqui está sendo breve. Mas aí Esparta acabou entrando em decadência, como a grande maioria desses reinos antigos, né, cara? E foi minando cada vez mais, foi ficando cada vez mais na merda, perdendo soldado, perdendo um pouco da cultura. Depois veio o cristianismo, esse tipo de religião, os romanos, sabe, começaram a invadir muito, começaram a destruir, etc. E acabou que virou um país aí, como a gente conhece hoje, que é a Grécia, Atenas, aquela porra toda lá, que virou só um país chamado Grécia, né? Esparta hoje existe, tá lá, mas é só uma cidade. Uma cidadezinha como qualquer outra. Tem lá uns bagulho foda lá de coluna e etc, mas é daquele jeito, né, cara? É um pedacinho de coluna no chão que você tem que olhar para aquele negócio e tentar imaginar a história inteira que se passou ali, né? Sim. É interessante dizer que Esparta, ela não era feita de muro. Essa frase aí é foda, eu só quero citar ela. É que ela não era feita de muro. E aí já perguntaram, né, pro rei, que eu não lembro na época, não era o Neones ainda, era um rei anterior a ele, que perguntava por que que Esparta não tem muros, né? Ele falou, porque a gente não precisa de muros de pedra, porque a gente, o nosso muro é feito de homens. É verdade. Ô, louco! Isso era uma frase mesmo, né? Só que aí depois eles fizeram, né? Depois que eles viram o tamanho do Império Persa no mapa, eles falaram assim, acho melhor fazer um muro aqui. O cara olhou e falou, olha, gente, na moral, a gente tem tipo 300 mil. O cara ali, se juntar tudo, acho que dá uns 3 milhões de pessoas. Acho melhor fazer um muro. Não precisa ser um murão, vai fazer um murinho, sabe? Só pra dificultar e tal. Mas realmente, antigamente não tinha, não tinha nada. Os caras eram muito foda, cara. Como os samurais também. Hoje aqui vai ser foda votar, porque as categorias jogam muito pros dois lados, tá ligado? Qual sua profissão? Estou escrevendo um poema sobre um sonho que eu tive. Espartanos, qual é sua profissão? Muito bem, vamos começar aqui o pau, né? Como diz o branco aí. Vamos pro pau. Começando aqui na primeira categoria. Categoria armas e equipamentos. Vamos começar aqui pegando o voto da Kel. Eita, Giovana. Bom, nessa categoria, o meu voto vai para os samurais. Eita, caralho. Porque eu pensei muito na questão de quão marcante é, né, essa questão das armas e dos equipamentos. A história dos samurais como um todo, ela é bem, tem muito mais, não sei se registros, né, mas ela é muito mais falada, ela é muito mais mostrada, até pelos filmes e pela sétima arte, o cinema, tem muito mais referência de samurai do que realmente de Esparta. A gente tem 300 que mostram eles peladões e com espadas e escudos. E mostra eles peladões, já tá tudo errado, né? A única referência que tem tá errada ainda. Um monte de boa imagem indo enfrentar o exército, né, cara? Porra. Por isso eu gosto daquele filme do Troia lá, cara, com o... Como é que é o nome dele? O bonitinho lá? O Brad Pitt. Por isso eu gosto, porque lá, com todos os defeitos do filme, isso eu relevo, mostra os espartanos como eles realmente são, cara. O rei lá de Esparta, o Menelau, era um puta de um troglodita gigante com armadura de placa imensa. E aí, nego, porra, os caras lutavam de tanga, como assim, mano? Não, eles não estavam de tanga, mas ainda assim, você pega todos os apetrechos, as questões das máscaras samurais, a construção das armaduras, a questão de cada samurai usar duas espadas e tal, eles não usavam escudos, até porque eles não precisavam, porque eles tinham uma armadura fodida também, né? Então, pensando em todos os elementos que eles utilizam para ir para a batalha, em questão de armas e equipamentos, eu votei nos samurais. Boa. Muito bem, voto daqui fica com os samurais. Vamos pegar agora o voto da Grok. É isso aí, né, Brasil? Único voto possível, samurais. Olha aí, porque vocês estão tudo comprando a minha. Porque é Hattori Hanzo, né, galera? Tipo assim... Não, mas sério, eu pensei um pouco parecido assim, com a Kel, na questão de o quão atual ainda pode ser as armas, tipo, questão tecnológica mesmo. Se você pegar, sei lá, uma espada espartana e uma espada de samurai, tipo, a espada de samurai até hoje é tipo uma fodida de uma espada. Até por causa de toda essa filosofia deles de fazer tudo com incrível perfeição e tal. E tipo assim, eu não conheço a fundo, mas que nem a Kel falou, como é mostrado nos filmes e tal, espadas incríveis e com um corte ridículo de perfeito e extremamente precisas e tal. Eu acredito que a espada dos espartanos, tipo, era foda também, mas de uma forma mais... rudimentar, rústica, mais nesse sentido. Eu acredito que elas eram, tipo, mais pesadas e elas venciam mais no estilhaço, assim, do que no corte, na precisão incrível e tal. Sem falar nas puta armadura, né, cara? As armaduras, os samurais, é tipo peça de museu. De uma perfeição, assim. E era bonito, né, cara? Você viu a armadura, lindo, você fala, caralho, lindo, mano. O bagulho é muito bonito. Eu fui muito nessa questão estética também e de tamanho. Tipo, ficar imaginando. Tipo, os espartanos tinham escudo, armadura e as espadas, mas eu imagino uma coisa muito mais bruta e pesada. E dos samurais, assim, parece... aquelas camadas das armaduras de samurai, as próprias camadas parecem lâminas, assim. Sim. Tipo, parece muito madeira, fedido, né, cara? É um bagulho muito particular, assim, muito sei peculiar. Lá, é muito doido, é muita perfeição, assim. Tem umas daquelas que você olha e você fala, caralho, é madeira? Porque, tipo, a gente tá acostumado com aquela imagem do cavaleiro medieval, né? O ferro, sim, o aço, aquela tchá, tchá, tchá, que negócio balançando. E sua mulher faz uns barulhinhos de madeira, né? Parece umas madeirinhas. E você fala, que porra é essa, cara? E aí você vai, sim, pesquisar e você vê que às vezes a armadura era de couro endurecido, costurada com seda, sim, porque seda não corta, né? Fácil ali no golpe e tal. E você falava, caralho, os caras eram muito foda. E é fino, né? Você olha, parece que se você encostar nela, você meio que você vai se machucar, assim. A parte de fora, assim, não sei, eu acho muito incrível e mais essa questão tecnológica mesmo, do tanto que era avançada as armas já pra época, né? Aí meu voto é samurais. Muito bem, o voto da Grafica com samurai. Vamos pegar aqui o voto do Brancão. O meu voto vai pros espartanos, pra ser então. Ai, que branco, hein? Febrini me comprando com propina, tá ligado? É que assim, eu escolhi os espartanos, mas pela força bruta mesmo. Embora o samurais, a espada deles fosse pesada, assim, a armadura, acredito que era pesada também, só que eles me passam um pouco mais de agilidade, e eu não sei, eles me passam um pouco de fragilidade em comparação com as armas... Quais armas espartanas? É como o escudão enorme, tinha lança, tinha espada, tinha as flechas também. Então, sei lá, posso ter enganado, mas tendo essa impressão, eu acho que as armas deles eram melhores. E a questão do tempo também, né? Acho que a realidade da época, né, também era meio padrão, né? As armas serem bem brutas mesmo, né? Então, por isso que meu voto vai para os espartanos. Olha aí, só, cara. Justamente o contrário, né? Sim. Tipo assim, a gente falou que por ser delicado e tal, parecia mais foda e preciso, e você acha mais frágil, né? Mas é verdade. Sim. É porque, tipo, quando você vê um espartano com aquela armadura de verdade, de bronze, com aquele elmo, assim, cara, é foda. É um tanque, tá ligado? Você olha e os malucos eram muito fortes, tipo, né? Tipo, se você vê um cara desse hoje, você vai querer enfrentar ele com lança-míssel, cara. É verdade. E o escudo, né, cara? Querendo ou não, o escudo, ele é um equipamento de defesa, mas ao mesmo tempo ele é um equipamento de intimidação, cara. Porque do mesmo jeito que os samurais tinham as máscaras, né, as famosas máscaras, os espartanos tinham o escudo. E quando você vê aquele monte de escudo de bronze com aquele lambda ou qualquer outro símbolo em cima, e aquele monte de lança por cima, porque, né, era lança de 3 metros, amigo. Então a quarta fileira lá atrás tá com a ponta aqui na sua frente. Era assustador, né, cara? Era um porco espinho gigante. É. Muito bem, o Brancão fica com os espartanos. Eu também fui comprado aqui pelo Raul, que é otaku, e vou votar nos samurais. cara, os equipamentos dos espartanos são fodas mesmo, pagam um pau, as lanças, tudo, o próprio diploma, né, o famoso diploma, o escudo deles, que era famoso pelo mundo inteiro, aquela coisa. Mas, putz, os samurais, eles ganham aqui simplesmente pelo período histórico. Porque, querendo ou não, Esparta, cara, era muito baseada no bronze. E o bronze é um metal foda, mas não se compara com o aço, cara. É. O aço é um regaço, tá ligado? Mesmo que, putz, as armas dos samurais eram armas pra você cortar, né? Pra você fatiar. Se você desse uma katanada no peito de uma armadura de bronze daquela, ou no escudo espartano, muito provavelmente ela não ia atravessar. Ela ia dar uma lanhada, tá ligado? Uma lança espartana certamente atravessaria uma armadura dos samurais, entendeu? Se ela fosse, né, estocada, porque é um negócio mais fino, né, e vai direto, assim. É a diferença de um golpe em arco para um golpe em estocada. Mas, ao mesmo tempo, cara, os samurais, eles tinham toda aquela técnica dos cavalos, tá ligado? Que eles eram arqueiros fodas, que a gente vê muito nos filmes de Gengis Khan, dos mongóis, né? Aqueles caras a cavalo que, tal, davam uma flechada de lado, não sei o quê. E essa combinação toda do quê? Da espada, dessa agilidade, da armadura, desses caras de cavalo. Da variedade de armas, né? A variedade de armas, né, cara? Querendo ou não, eles tinham uma gama muito maior ali de espadas longas, médias, pequenas. A gente tem os famosos ninjas, né? Os famosos ninjas também, que em grande maioria eram também samurais, né? Os ninjas eram os samurais secretos, ou samurais que iam escondidos ali, etc. Lógico que existia uma caça só de ninjas, tem toda uma história por trás, mas existiam muitos samurais que também faziam esse tipo de trabalho. E os ninjas têm também 1 milhão de armas, né, cara? Estrelinha é a porra toda. Então, nessa parte de equipamento, como o Branco falou muito bem, os espartanos, eles eram muito crus, muito rústicos. Tipo, gente, vamos fazer um escudo, uma lança e uma espada. E é assim que a gente vai pra guerra. Tá ligado? Acabou. Os samurais, né, eles tinham uma gama muito maior, uma variedade de equipamentos, de armas e tal, que eu acho que faria uma grande diferença na batalha, né? Por isso que meu voto é com os samurais. Vamos pegar agora o voto do otaku Raul. Ei, eu não sou otaku não, porra. Eu voto nos samurais. Mas é o que tudo o Fibrinho falou é verdade, é muito questão do histórico, né? Porque na época dos espartanos, que era em torno de 400 a.C., né? Não tinha a descoberta do aço, né? Então era aquela coisa, você tinha que usar o que tem. E eles tinham a espada de long, que é isso aí que você falou, e ele usava lança e escudo, tinha a placa de bronze, né, que é a armadura, e tinha o capacete. Só que naquela época era uma das mais resistentes naquele período, né? Tinha uma força desgracenta aí, muito por causa da leveza que a espada. O escudo também tinha um peso grande, mas a espada era muito leve, então ela tinha uma manuseia muito mais fácil, né? Comparado aos Atena e tal, que usava outro tipo de espada. Só que os samurais tinham uma coisa muito maior. O armamento dele era muito grande, não era só a katana. Ela tinha, normalmente um samurai usava três tipos de arma, assim, que é inicial, que é o Tantô, que é uma espada pequenininha, o Haikesashi, que é uma espada um pouco maior, né, e a própria katana, que era o que normalmente o samurai usava. E por causa disso, mano, ele tinha sempre equipamento pronto, entendeu? Ele pode ter qualquer hora, por exemplo, caiu a katana, ele já vai ter outra arma. E muito por causa disso, porque eles preferiam fazer uma batalha em cima do cavalo em vez do que usar o chão, né? O chão normalmente quando era pá, tá ligado? Só que também tinha outras armas, por exemplo, a lança, tinha uma. Era o usava quê? Lança. Pá, pá, pá, pá. Pega pá, capá, caralho. Pá, capá. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Era tudo assim. Era loucura, pá, pá, pá. É isso aí. Eles usavam lança também, só que a lança, ela veio da China, né? Ela surgiu mais na China Han, né? Período Han, que aí veio a Naginata, veio a Hari, que é uma lança muito maior, só que não era tão popular e não tão usual no equipamento usado pelos samurais, né? Usava armas, porrete também com espinho, usava, mas a maioria dessas armas que veio um pouco depois, elas originaram a maioria da China. Né? Mas a armadura, cara, ela era pesada pra cacete. E por que não usava o escudo? A grande parte dos samurais, a bainha da katana era de duas mãos. Então, né, não dá pra usar. Você usa a bainha, não, as duas mãos, a empunhadura, isso aí. É verdade. A empunhadora usava duas mãos, então a grande maioria não usava escudo. Tinha também uma casta, uma especialidade dentro do exército samurai que usava um escudo gigantesco, só que normalmente eles eram fortes, eram caras fortes e usavam armas pesadas, né? A linha de frente normalmente dificilmente vai usar escudo pelo fato de que usar as duas mãos para usar a katana. E a armadura, mano, era muito forte. Era manuseada, demorava 10 anos, até mais que isso. É, quando eu digo 10 anos, não é 10 anos exatamente, tá? Era um pouco menor. Só que ela demorava muito pra ser feita, a katana inclusive também. Né? E o aço era um bagulho muito forte. Então, mano, era aquela coisa. Só que era um gume só, né? Tinha que fazer corte. E era um golpe só. Então ela tinha muito mais resistência. Uma coisa interessante também é ver esse negócio, você falou que os samurais levavam as suas armas. Porque os samurais, eles não tinham os famosos escudeiros, né, cara? Eles não tinham, eles iam pra batalha sozinhos, né? Os espartanos tinham escudeiros. Então tinha um molequinho lá com ele, lá, um servo, um escravo, que ele gostava muito, que ele colocava como escudeiro e o cara ia junto com eles pra batalha. Tanto que na batalha dos 300, lá na Termópilas, foram 600, na verdade. Porque foram 300 espartanos e 300 escudeiros. Cada um dos espartanos tinha o seu escudeiro, inclusive o rei. Só que eram moleques, né? Eram garotos novos, então ninguém conta na batalha. Muitos deles nem lutavam, inclusive. Mas é curioso isso, né? Tipo, o espartano levava um escudeiro pra ajudar. Tinha esse negócio de trocar as ponteiras das lanças quando quebrava. Tinha o negócio de trocar a espada, sabe? O cara tava sempre ali pra ajudar. Muito por conta da baixa resistência do bronze também, né? Depois de 4, 5 golpes, já era. Virou um pedaço de ferro na mão do cara. E os, o cara é os... tipo um contra-regra na guerra, né, velho? Exato, né? Lógico que eles se defendiam também, né? Quando morria a galera, neguia pra cima do escudeiro, eles se defendiam. Mas nem se compara, né, cara? Como na Idade Média tinha também os seus escudeiros. Mas é maneiro, né? Ver isso, que os samurais não tinham, né, cara? Eles eram uns guerreiros, assim, que iam com as armas na cintura mesmo e já era. É, a palavra lobo solitário aí tem muito a ver com isso também, né? Sim, né, cara? Eles podiam até ter a ajuda do companheiro do lado deles, só que não era garantido, né? O cara podia já ter morrido lá e foda-se. Sim. Né? Sim. Por isso que eu voto no samurai por tudo isso aí que eu falou, pela grande vasta de armas que eles têm. A grande vasta de armas? Armas, várias. É meio-dia, gente, é meio-dia, a gente tá com fome. É. Muito bem, a primeira categoria que foi comprada fica com os samurais. Qual sua profissão? Estou escrevendo um poema sobre um sonho que eu tive. Espartanos, qual é sua profissão? Vamos aqui para a segunda categoria agora, é a luta em exército. Eita, pô, agora eu quero ver um exército contra o outro, ai, cara. Quem mandou aí? Vamos lá, então. Eu vou começar aqui pegando o voto do Brancão. O meu voto vai novamente pros espartanos. Eita! Ah, não, cara. Não dá, não, velho. Além do... Ele já tem todo aquele preparo, desde criança, adolescente, tem aquele preparo militar, ele tem o preparo em grupo, a formação tática, né? Eles não só treinavam individualmente, mas eles treinavam um grupo, tipo, muro de escudo, esse tipo de coisa que é usado em batalha, né? Então, sim. Eu acredito que o samurai ele não tinha tanto esse conhecimento em grupo de tática, técnica de atacar um exército rival, por exemplo. Assim, eu acho que o conhecimento espartano é muito maior, porque eles focavam 100% nisso. Então, estratégia também, né? Estratégia, sim, de total. Guerra. Então, fazia parte, então, né, da parada. É, então, tipo, se você pegar um exército espartano contra um exército de samurai, nossa, cara, samurai vai passar vergonha, cara. Isso muito. Muito bem, o voto do Brancão fica com os espartanos. O meu voto fica com os samurais. Olha lá. Cara, eu acho que os samurais dariam um trabalho muito grande para um exército espartano, cara. Porque o exército espartano, ele tem uma formação muito boa, muito grande. Como o Branco falou, eles têm um grupo muito foda e tal. Só que eles têm um problema muito clássico desse tipo de formação, que é a movimentação. Lá no, nas batalhas antigas, o que, que a gente tinha de batalha? Era um correndo contra o outro e acabou, sabe? Por isso que os espartanos se davam tão bem. O que, que o Alexandre trouxe depois, e que depois os romanos aprimoraram e tal, foi aquele negócio de guerra por setores. você fazer o quê? Você movimentar o seu exército como se fosse um tabuleiro, né? E os samurais, cara, por eles virem posteriormente na história aí, etc., eles tinham muito essa questão de se mexer pelo campo. Então, pra dar um exemplo simples pra galera, você pega uma caneta. Pega uma caneta que tiver na sua frente aí, coloca ela na mesa. Isso aqui é o exército espartano enfileirado. Pra você girar essa caneta, pra você pegar o lado direito e pôr pra esquerda e vice-versa, tem que dar uma puta de uma volta, né? Então você imagina um exército espartano assim, e vem os cavaleiros samurais e dão uma volta no exército espartano. Essa fileira inteira tem que virar, cara. E pra virar esse monte de homem dá um trabalho do caralho. Eles não viram pra trás, eles viram como uma caneta, entendeu? Não tem como o cara virar pra trás, porque ele tem toda uma estrutura, o exército. E, cara, naquela época ninguém conhecia isso, ninguém tentava isso. Tanto que depois o Napoleão ficou famoso pela frase dividir e conquistar, né? Porque ele dividia o exército. E aí todo esse tipo de estratégia que os samurais já tinham por conta da época história, não existia na época dos espartanos. Então os caras atacavam num bloco seco, quadrado ali, indo pra frente. E se você flanqueasse, se você desse a volta de alguma maneira, certamente você ia fuder com a vida deles, cara. E os espartanos é aquele negócio. Caiu um cara do escudo, o outro assume. Só que existe um grande risco de romper, cara. E quando rompe a fileira ali, é uma guerra aberta, né? Não tem mais essa de escudinho, não. Mas quero ver romper, né? É aí que tá o segredo, quero ver romper. É igual o do Wolverine lá, né? Quero ver afogar o Wolverine. Muito bem. Você mata o Wolverine afogado. Quero ver afogar o Wolverine. É. Muito bem, o meu voto fica com os samurais. Vamos pegar aqui o voto da Grok. Então, meu voto foi pros espartanos. Eita, mas, mas acho que foi mais por uma questão, tipo, emocional, psicológica do exército. Tipo assim, eu fiquei imaginando, eu imagino os samurais como uns caras muito mais individualistas do que os espartanos. Uhum. Então eu imagino que os samurais estão, tipo, cada um lutando o seu lá, tal, empenhado, mata o oito de uma vez, foda-se. Só que, tipo, se os caras do lado estão morrendo, eu imagino que o samurai tá, tipo, foda, tô matando aqui, tá ligado? Tô matando, tô fazendo o meu, como é que é? Faço o seu que Deus, que Inês Brasil fala? Putz, esqueci. Mas, enfim. Inês Brasil, velho, caralho. Olha só. No meio da batalha entre os espartanos e samurais, tá lá... Brasil, cara. Vamos devagarzinho, gostosinho, todo mundo pronto. Essa vai ser a vida sonora. Mas então, aí, e já os espartanos, eu tenho uma ideia de que eles têm um pensamento, parecido com o que o Branco pensou, né? Eu vejo os espartanos assim como um pensamento de exército mesmo. Tipo, não, cara, o cara do meu lado não pode cair, a gente não pode romper... Os escudos aqui tá, tipo, eu imagino realmente como um todo. A questão da movimentação realmente é crucial e tal, mas eu imagino que numa batalha de exército, os espartanos têm muito mais sangue no olho e broderagem ali na fileira, tá ligado? Por isso que eu acho que, sei lá, foi pros espartanos, assim. Talvez eles até perdessem, mas ia ser muito mais louco e meu voto continuaria com eles, assim. Ia ser muito mais, eles, tipo... Eles iam morrer igual Leônidas, bem da hora, assim, né? Tipo, foda-se, vou morrer de novo. Muito bem, o voto da Grokzilda fica aqui com o Espartanos. Vamos pegar agora o voto do Raul. Ah, beleza, vamos lá. Eu voto nos Espartanos. Olha aí, suor. Porque, assim, os dois têm organização estratégica, claro, porque é um exército, né? Só que os Espartanos realmente agiam mais como exército que os samurais. Os samurais... Ele tinha uma separação de estratégia como os cavalos, mas eu não vou utilizar o cavalo aqui porque é uma sacanagem, né? Já que os outros também não usavam quase cavalos. Um pensamento totalmente nada a ver com a guerra, né? Se o cara não usa cavalo aí, você tem que usar, né? Não pode. Aqui é que nem o jogo Total War, tá ligado? Não, não dá pra colocar, né, cara? Aí, tipo, o que acontece? Mas eu vou colocar mais em campo, né? O fato dos samurais usarem katana, e era, o katana é um corte limpo e acabou, era aquela coisa, um cortava, o outro cortava, tá ligado? Não dava pra ficar debatendo os dois e tal, e pelo fator deles não ter escudo, então não dava pra ficar aquela coisa arrancada de ficar medindo forças, né? E aí lança uma, aí volta pra trás e lança outra. Era uma coisa, corte, continuava. Aí se o outro não conseguia, foda-se, né? Morria, né, filho? Acontecia isso. E pelo fato dele ser... Ele também tinha essas questões de estratégia e tal. Mas eles tinham muita coisa individualista, realmente, que era por causa da questão da arma, né? O escudo tinha muito essa prioridade do escudo não só defender você, como defender o seu amigo do seu lado. Sim. Entendeu? Então normalmente, quando tinha essa primeira leva... Na verdade, a segunda leva dos samurais que usava os katanas, realmente, quando já chegava naquela leva, normalmente era pra ir já atacar um por um, tal. Eles tinham ajuda, tá? Eles ajudavam o outro, mas não era tão ferrenho quanto os espartanos. Os espartanos agiam com uma forma, um exército, realmente. Era como se fosse um exército, uma pessoa só, tipo um Megazord, né? Unia todo mundo e formava uma né, mano? Os caras eram muito... E aí entrava também aquela questão do sexo, né? Que o sexo entre os espartanos ali no treinamento, no exército, era totalmente normal e não sei o que. E aquilo aproximava os caras de um jeito, né, cara? Tipo, tudo é, o cara não vai querer perder o boy, né, velho? Exato, porra, né, cara? Pô, os espartanos, os samurais, eles eram amigos, lógico. Eles moravam nas mesmas vilas, plantavam arroz junto, comiam junto, aquela coisa toda. Treinavam juntos, mas nem se compara com esse tipo de proximidade, né, cara? Ali os caras eram praticamente amantes, né? Um lutando pelo outro. Então eles davam sangue nos olhos fudido, né, cara? É. E aí eu volto dos partidos pela questão de organização, né? Eles eram muito organizados pelo fato de eles serem parecido um muro, né? Só que esse muro pra atravessar é um pouco, é difícil, né? É tipo o muro da China, né? É complicado pra passar. Né? Ainda mais com a katana na mão, né? É, ainda mais com a katana que não é tão ferrada contra um escudo espartano. Sim. E tinha a questão também da formação do famoso tartaruga, né? Que é aquela que todo mundo conhece lá no 300, quando eles formam uma doma, uma redoma, né? Uhum. Que aqui, quem inventou essa formação foi os espartanos, né? Pelo menos de acordo com a história, né? Que foi os primeiros a usar essa coisa de formar e proteger um ao outro, né? E como aqui a batalha é exército... Os espartanos não tem, porque eles realmente são um exército, eles ajudam uns aos outros, tá ligado? É, tem a formação certa pra ajudar sempre um outro, então eles são treinados exatamente pra ir na batalha como exército, não como uma pessoa só. Uhum. Então por isso eu voto nos espartanos. Muito bem, o voto do Raul fica com os espartanos. Vamos pegar agora o voto da Kel. Muito bem. Bom, por tudo que já foi dito até o momento... Meu voto vai também para os espartanos. Olha. Eita, vocês estão comprados mesmo, hein? É, os caras, tipo, tinham uma relação tão próxima por conta disso que os caras se relacionavam mesmo. Então, tipo, eles faziam sexo uns com os outros, inclusive, para poder estreitar a sua relação. Tipo, você quer um exército mais unido do que esse? Então, você não tem como. Então, meu voto vai para os espartanos, por toda a questão da formação. Tipo, a gente falou das armas, que a dos samurais era muito mais, que tinham tecnologia, etc. Mas os espartanos, com o que eles tinham... Por essa questão de lutar em conjunto, fazia um regaço do caramba, meu. Não tinha como. Então, por isso que o meu voto vai para os espartanos. Olha aí, muito bem. Aqui é o voto nos espartanos. E, cara, devia ser uma visão assustadora pra você ver o exército espartano também, né? Porque aquele negócio, uma lança de 3 metros. Gente, dependendo de onde você morar aí, se for uma casa normal, sua casa não tem 3 metros de pé direito aí. Do chão até o teto de 3 metros. A lança dos caras é maior do que isso, mano. E aquele negócio, as três primeiras fileiras ficavam com a lança apontada pra frente, a quarta fileira ficava com ela na diagonal, e aí ia subindo na diagonal assim, ó, como se fosse abrindo um leque, sabe? Ia subir na diagonal, e todos os guerreiros que estavam lá atrás ficavam com as lanças apontadas pra cima. Porque se alguém atirasse flecha ou alguma coisa, pegava nas lanças, desviava, alguma coisa assim, entendeu? Eles não ficavam apontando pra frente. Então quando você olhava, cara, você via uma plantação de lança. Aquele monte de lança pra cima, aí na frente vinha aquele arco de lança descendo e as quatro primeiras fileiras apontando pra frente. Devia ser assustador, né, cara? E o barulho dessa galera marchando e tal, você é louco. É, isso daí, Raul. Inclusive... É, tinha que ser. Gritando, chamando Raul. Raul. Inclusive, foi graças a essa formação fodida daí do caralho que por isso que eles ganharam a batalha de Termópilas contra os persas, né? Porque os persas também, eles tinham aquela formação um pouco mais oriental, então é aquela coisa um pouco parecida com os samurais, né? Era mais individual e tomou no cu, né? É, as Termópilas ajudaram um pouquinho, né? Quando você tem um corredor... Também! De... Jogar em casa, né? Jogar em casa é um pouco mais fácil jogar na casa dos outros, né? Achei que o Raul ia falar que foi por causa de mim, assim. Foi por causa de mim. Assim. É por causa desse Raul que eu me chamo Raul. É, eu também achei. Muito bem, segunda categoria fica com os espartanos. Temos uma categoria para os samurais e uma categoria para os espartanos. Ambas compradas. Qual a sua profissão? Estou escrevendo um poema sobre um sonho que eu tive. Espartanos, qual é a sua profissão? Muito bem, vamos aqui para a terceira categoria, luta individual. Vamos ver então qual é que é da parada. Tá? Vou dar logo o meu voto de cara. Na luta individual, eu voto nos espartanos. Rapaz. Cara, eu acho que na luta individual, os samurais teriam um grande problema contra os espartanos, cara. E uma das respostas é o diplom. É o escudo, cara. Porque o escudo espartano faz uma diferença gigante na batalha, cara. O escudo, ele não serve só pra defender, ele serve também pra atacar. Você pode atacar, né, ou abarroando assim, empurrando, ou com a borda do escudo. E, cara, você levar uma bordada de um escudo na cara, não deve ser muito bom não, mesmo você com uma armadura. E outra coisa, o escudo, cara, ele serve pra cegar o adversário, pra ludibriar. Porque quando o cara tá com o escudo na sua frente, você não sabe se o ataque dele vai vir por cima, por baixo ou pelo lado direito, sabe? Ele tá com aquele escudão redondo, ele pode atacar de qualquer direção, porque você não tá vendo o guerreiro lá atrás. E o escudo espartano ia do pescoço até a coxa. Era muito grande, cara. Era um dos maiores escudos da antiguidade. Então, numa batalha corpo a corpo, o samurai, ele era ágil, sim, mas ele não era também o ágil ninja motherfucker, porque ele tinha uma porra de uma armadura pesada. O espartano também tinha sua armadura e seu escudinho de 8 quilos ali na mão. Mas eu acho que numa troca de espadas, numa batalha assim, os samurais iam se dar muito mal, cara. Primeiro que... Troca você, de espadas. Né? Troca de golpes, assim. Ia ser foda, porque, lógico, o samurai tem aquela questão do golpe. Se pegar, pegou. Se pegar no bronze, é perigoso até defender um pouco, né? Se pegar no torso. Mas se pegar no braço, se pegar no pescoço, já era. Acabou a batalha, tá ligado? Ao mesmo tempo... Os espartanos têm a questão do escudo. A espada do espartano, se ele fosse lutar com espada, se ele fosse lutar com a lança, o samurai tava muito mais fodido ainda, porque ele ia ficar o tempo todo a 3 metros do samurai. E o samurai a 3 metros de você não faz nada, tá ligado? Mas se fosse uma luta com espadas, o gume espartano era afiado, mas o foda dele era a estocada que vinha de onde você não espera, por conta do escudo, tá ligado? O espartano podia abarroar com o escudo e golpear por baixo no pé do samurai e ele não ia nem entender o que estava acontecendo. E eu garanto que aquelas sandalinhas do samurai que eles usavam não ia segurar a porra de uma espada de bronze. Chinela havaiana. Chinela havaiana. Então eu voto nos espartanos. Vamos pegar aqui agora o voto... Vamos pegar aqui agora o voto da Kel. Muito bem. Então, pensando em todas as coisas que foram ditas até o momento, que no caso só o Febrin falou, eu concordo com o que ele falou, porém, meu voto vai para os samurais. Porque justamente pelo que a gente falou, da questão da luta de exército, né? Os caras, eles são... Muito mais, eles estão mais acostumados a lutar sozinhos do que um espartano. Não que o espartano lutando sozinho fosse ser, ai meu Deus, estou sozinho. Chama a galera, lutar. Chama os meus amigos. Cadê o cara? Chama o Saul. Eu vou chamar meus caras e você tá fudido, viu? Vou chamar minha galera lá e mais tarde eu te cato, você vai ver. Aí ele sai correndo. Mas é também pela questão do que o Febrino falou da espada do samurai ser muito mais afiada. Então, tipo, se o cara só precisa de um golpe, se ele acertar esse um golpe, ele já era, acabou espartano. Tchau, tchau. Tá sem cabeça, tá sem um braço, tá sem uma perna, já era. Eu acho que é muito mais a questão da oportunidade. Tipo, o espartano, por mais que ele consiga acertar vários golpes no samurai, o samurai, aquela armadura dele, a impressão que dá é que ela aguentaria muito mais golpes do que uma armadura espartana. do caso. Então, se o cara, tipo, na hora que o cara, ele podia até muito bem deixar o espartano dar um golpe pra desarmar a guarda e aproveitar o momento pra dar uma catanada na cara e tchau. Tchau, espartano. Ó, só lembrando que a armadura do espartano era de couro, gente. E a aliás, a dos samurais era de couro e a do espartano era de bronze. Vocês estão falando do jeito como se as armaduras do samurai fossem impenetrável. Mas puro, elas têm camadas. Não, sim, eu entendo. É que tá dando a impressão de que, sei lá, os espartanos usavam uma armadura de papel de alumínio. Papelão. É papelão. Mas ainda assim, ele usava aquela sainha lá. Tipo, enquanto o samurai tinha o chinelinho havaiana que mostrava o pé, os espartanos tava com o joelhinho pra fora ali. Não era... Pega uma katana no joelho. É. Nossa, imagina o regaço, velho. Ia virar o Ronaldinho, Ronaldinho espartano. que horrível. Mas como o Febrinho falou, o escudo ele vai do pescoço até a coxa. Então, pra defender a perna, o cara tem que baixar um pouco. Na hora que ele baixa, ele aguarda em cima e fica livre. Tudo bem que ele tem o elmo, etc. É, né? Isso que eu ia falar. Ele baixa e fica parado, né? É tipo luta por turno de RPG. Você só pode fazer uma coisa por vez. É Pokémon. Baixa o escudo, sua vez, eu toco em cima, se fudeu. É. Mas ainda assim, as lutas, né, não, se você for parar pra pensar, não só espartano versus samurai especificamente, mas os samurais de uma forma geral contra qualquer outro tipo de luta, né, de outro exército, né, ou até mesmo samurai ali contra os ninjas ou os caras que lutavam, que eles tinham que enfrentar ali no Japão mesmo. Tipo, era muito a questão de se você parar pra pensar na questão da honra também. Os caras tinham um negócio muito, uma relação muito direta, tipo, deles a minha honra, e tipo uma luta interna, individual é tão grande quanto a que ele tem com a outra pessoa. Então o cara, ele tá ali, ele vai pra matar ou morrer, tipo, e se ele realmente não conseguir, se ele perder e não morrer, ele vai se matar. Então ele tem a questão do indivíduo, né, do individual, não só física, não só a batalha mesmo, mas também uma luta interna e a questão da luta com a honra, né, também. Muito bem, então o voto da Kel fica aqui com os samurais, vamos pegar agora o voto do Raul. Aê, eu voto nos samurais. Raul! Eu voto nos samurais pelo fator de eles terem um treinamento muito forte com a arma que eles tinham. A arma não fazia só como apenas uma arma, sabe? Ela fazia parte do próprio corpo. Que, né, eles demoravam, além de demorar pra caramba pra ter feito a arma, mas tinha que ter uma questão de ter um treinamento fodido. Então eles tinham que conhecer os pontos certos de onde atacar. E tinha essa questão de análise rápida, né? Porque os samurais tinham que ter esse treinamento fodido muito por causa dessa questão de luta individual que tinha bastante. Então, mesmo com o escudo que os espartanos usavam, eles iam descobrir uma forma de tentar arranjar. E muito pela questão que a espada espartana não é tão grande quanto a espada... A katana. A katana mas a lança 60 tem 30 centímetros, aquela porra. Ah, uma japonesa não tem lança, porra. Como a lança é feita de madeira, se eles desviar assim e cortar a base, fudeu, a lança cai e se fode lá, ó. Agora vamos lá começar. Abraço, tá ligado? Eu penso isso. Porque a katana ela corta, mano, ela corta que nem uma desgraça. Ia ser muito dificultado por dois fatores que o espartano, né, ia dar problema pro samurai. A brutalidade, né, porque o bicho era uns carrancudos do cacete. O bicho era o capeta. E muito por causa dessa questão do escudo, né? Que protegia grande parte do corpo do espartano. Apesar do espartano ser um cara grande, né? Não vai pensar que o espartano que era um anão, né? Então, porra. Mas o escudo do espartano é enorme. Enorme, entendeu? Então, mas os dois tinham a questão de treinamento, de luta um contra o outro, né? Só que o treinamento do como chama? Do espartano era muito mais resistência e tal. E a questão do grupo, né? E o samurai tinha muito essa. Também tinha um grupo, mas também tinha muita questão da arte, da luta, né? Que ele não só aprendia também a lutar. Se caísse a espada dos dois, o samurai ia meter porrada voadora na garganta do espartano. Porque o espartano ele sabe lutar a luta grego-romana, creio eu, né? Não sei se sim, só em Atenas. Ele lutava pra caralho, você é louco. eles tinham o que hoje é conhecido como wrestling, né? Então, mas mesmo assim, o samurai tinha muito mais treinamento de luta mão a mão, né? Então eu voto no samurai por causa disso, porque é questão de estratégia. Porque foi o que a Kiel falou, um corte acabou. Aquela porra não tinha. Não dá pra você ficar. Faca cortando, guiço, né, cara? Corte rápido. É, mano. Você corta e depois volta pra trás, aí corta o braço, o cara tá lá sangrando. Não. Era um corte, acabou. Caiu o braço, caiu. Vai ser que nem aquele coisa do Monty Python, tá ligado? Do Cavaleiro Negro. Cortou, acabou. Muito bem, o Raul fica com os espartanos. Vamos pegar agora o voto do Brancão, que eu tenho certeza que vai votar os corretamente. Espartanos? Aliás. Corretamente. Eita, alguém tá querendo roubar aí, hein? Segunda vez. O Raul vive com o voto do samurai. Vamos pegar aqui o voto do Branco, que vai votar de maneira coerente. Eu vou votar coerentemente no samurais, obviamente. Ei, caralho, que porra é? Porque assim, ó, mesmo eu achando que assim, um exército de espartanos venceria um exército samurai, assim, cara, tinha que ser 2-3 espartanos pra um samurai. Porque no mano a mano, o samurai, ele vai pra decidir um corte, cara. Tipo, acredito que uma luta de samurai durava, acho que 3 segundos. Ele vai ver que... ele olharia aquele espartano, aquele tanque de guerra, cara, na hora de ir pra cima, eu acredito que o samurai, ele conseguiria analisar um ponto fraco pra atingir o espartano muito fácil. Caralho, o cara vê que aquela um cavaleiro do Zodíaco. Aquela... o cara tem aquela lança de 3 metros, o corte acabou, caiu no chão. Ele ia meter embaixo do joelho. É, pô. Vai, dá lá aquele Hiten Mitsurugi lá do Kenshin lá e acabou. peraí. Vocês falam como se a katana fosse um lightsaber, né? Se ele der embaixo do joelho e o espartano descer, o porra do escudo de 8 quilos em cima da katana, vai tortar aquela porra daquela espada, porque a katana entorta. É que tem uma coisa também, o samurai, ele, pra atacar, ele meio que tinha que girar, assim, então, tipo, não sei se é uma coisa que o espartano tinha, seria um estilo de luta diferente do que ele tá acostumado a ver ali. A hora que o samurai girasse a espada assim pra trás, erguesse ela com as duas mãos, a lança do Paráxene. Do Paráxene? A lança do espartano. A lança do espartano ia na garganta dele e voltava cheia de arroz, mano. Vocês estão de sacanagem. Ah, para. O samurai, ele decidiria em um corte, por isso que o meu voto é pro samurai. Muito bem, o voto do Brancão fica com o samurai. Vamos agora pegar o voto da Grok, que finalmente vai sair aí desse voto comprado da galera. Esse programa tá sendo patrocinado pela Trapontina. Meu voto, luta individual, vai para o samurai. Caralho mesmo, viu? Eu juntando o que todo mundo falou aí, né? Eu acredito que o samurai, ele é muito mais estratégico na luta individual e inteligente. Então eu acho que ele faria tipo isso que o Branco falou. Ele ia dar uma girada lá, analisar o espartano, decidir o ponto fraco e mandar um golpe. Um golpe ia decidir toda... Caralho, isso é um ofensa aos espartanos, velho. Você vai matar um espartano com um golpe? O cara tem um escudo, porra, de 3x3 na cara dele ali. O ponto é, tem que dar tempo. Tá de cavalo? Se for pensar que o samurai ia estar de cavalo, aí, cara, ele ia ficar de longe lá, meter uma flechada no meio da testa. Mas da boca do... Ah, cara. Porra, parece que o espartano não tem velocidade da luz, porra. Não é assim também. Que tudo que chegar perto dele vai defender, caralho. Que é uma redoma. O escudo serve pra quem é o... Ele é o Neil, o espartano é o Neil. Ele se joga pra trás assim com o escudo, assim. Time lapse. O samurai, ele é o cabelo do zodíaco. Ele vai olhar pro espartano e vai falar, não, eu já consegui aqui ver aqui o ponto fraco dele. Estudei na pega assim, você não viu o Mononoke? O cara pega, possuído pelo Satanás, solta a flecha e arranca a cabeça, mano. É só isso aí. É que eu esqueci de falar que vai ser um samurai possuído pelo espírito do capeta japonês lá do Oni, não sei de onde, né? Não, é, eu acho que ia ficar tipo o Cavaleiro Zodíaco mesmo, em slow motion. E aí ele ia ficar falando assim, mas a minha katana não é uma katana normal. Ela é uma katana que ela tem o poder do caralho a quatro. Eu vou acertar a minha katana. E ele ia falar onde ele ia acertar, pro espartano. Eu vou acertar a katana no seu ponto fraco e você não vai resistir. E isso vai falar, oh não, ele descobriu, oh não. É. Vamos mudar essa categoria pra samurai versus escudo. Não é samurai, é katana. Vai ser a categoria katana versus escudo. Foi o melhor bagulho que o falou agora. É, muito bom. Mas é isso, sem delongas, todo mundo falou por que os samurais ganhariam, eu concordo com tudo e assino embaixo. Samurais. É muito isso. Bem, voto da Grok com samurai, mais uma categoria comprada para os samurais. Fala as facas guinhos. Qual a sua profissão? Estou escrevendo um poema sobre um sonho que eu tive. Espartanos, qual é a sua profissão? Vamos aqui agora para a categoria importância para o seu país. Eu quero começar aqui pegando o voto do Brancão. Eu vou votar novamente no samurai. E... caralho, viu? Esse arroz aí tá foda. Cara, eu mencionei lá no começo, o Bushido, ele tá inserido na moral japonesa. A questão da perfeição, de se fazer tudo da forma mais perfeita possível, tá inserido na moral do japonês. Então, e isso faz a diferença no país deles até hoje. E por isso o meu voto vai pros samurais. Muito bem, o voto do Brancão foi pros samurais. Diretão aí, igual uma katana. Corte rápido, né? Mas o escudo espartano não conseguiu bloquear. Muito bem, vamos pegar aqui agora o voto da Grok. Então, importância pro país, meu voto vai pros espartanos. Olha aí, e pelo mesmo argumento, só que com os espartanos, né? Que eu acho assim, toda a cultura de Esparta... Os espartanos foram muito importantes pro Japão e tal. É o mesmo argumento? O mesmo argumento pro espartano. Mas eu acho que toda a sociedade espartana era em torno do exército, da luta, a formação social, moral dos espartanos era toda em cima do exército. Então, que nem a gente falou, a criança ia com 6 anos pro exército virar tipo um espartano guerreiro e tal. Eu acho que não tinha nem... Eu acredito que samurai era uma casta e tal, mas você tinha ainda um leque de possibilidades e opções se você não quisesse ser um guerreiro samurai. O espartano era como se fosse uma sina, era tipo a única opção. Um homem espartano... tem que ser um guerreiro espartano, e é isso e ponto, tá ligado? Sim. Toda a filosofia deles, tudo era em volta disso. As pessoas que não eram, as mulheres, por exemplo, que não participavam do exército, mas elas tinham toda uma função em volta do ofício dos homens no exército, então era toda uma cultura em volta disso, né? Eu acredito que o Japão tinha outros ofícios, outras funções, outras castas, vários outros tipos de coisas. Até mesmo a formação do samurai, que nem vocês falaram, ele aprendia um monte de coisas, arranjo floral, ele aprendia vários tipos de artesanato, vários tipos de arte e tal. Então, era uma coisa bem vasta, né? Em Esparta, só tinha isso. Em Esparta, era em volta do guerreiro espartano. A formação do espartano não envolvia outras coisas tão amplas que ele pudesse seguir outros rumos. A formação dele era em volta da luta, do exército, né? Então, por isso que meu voto vai pro espartano, né? Muito bem, o voto da Grogzilda fica com os espartanos. Eu vou votar aqui, o meu voto vai para os espartanos também. Olha aí, pela primeira vez no dia de hoje. E... cara, os espartanos nesse quesito aqui, eles eram muito fodas, porque tipo, eles eram o Estado, tá ligado? Tem até uma frase espartana que diz assim: Esparta sem os espartanos seria Atenas. Porque seria diferente de nenhuma outra cidade grega, né? Você tem um monte de templo, você tem ali os sacerdotes, você tem as mulheres, os escravos, as crianças, e aí, é como qualquer outra cidade. Mas tinha os espartanos, né, cara? A importância deles pro país não tinha pra ninguém, né? Talvez a Grécia não estaria ferrada até hoje se os espartanos tivessem. Verdade, né, cara? Tá ligado? Aquela puxada de orelha aí, meu. É verdade. Uma coisa que a Grok falou, que eu concordo com ela, mas tem mais aí, que é o negócio do ensino do espartano. O espartano, ele não aprendia só a arte da batalha, a arte da guerra. É, ele era formado em filosofia, cara. Tipo, os grandes estudos filosóficos que tinham em Atenas, os espartanos também tinham. Só que pra isso era secundário, né? Para os atenienses, a guerra era secundária. E para os espartanos era o contrário, a filosofia era secundária e tal. Por isso que quando eles eram lacônicos de uma maneira inteligente, tá ligado? Porque os caras eram bons filósofos também, eles tinham aquela arte da palavra. Lógico que nem se compara com os atenienses, os caras eram pica, né? Mas eles tinham também um pouquinho disso e tinham vários outros estudos, assim, em cima da história, saber os nomes dos reis, das famílias e tal. Mas aqui na categoria importância para o país, uma das coisas que eu vejo aqui mais cruciais é de que o espartano, ele era feito pro Estado, tá ligado? O corpo do espartano pertencia ao Estado. E tudo que o Estado mandasse, ele fazia. E todo mundo que nascia, meu irmão, você nasceu homem, você vai passar pelo Agoguê, você vai fazer todo o treinamento, você vai se tornar um guerreiro, tá ligado? A menos que você seja um escravo e tal, ou um forasteiro. E comparar com os samurais também eram muito importantes pro país. Isso aí é inegável, tem toda a história deles, né? Eles quase barraram a evolução do Japão e tal, em nome da tradição e tal. Mas essa questão que a Glock levantou é muito legal, de que, tipo, o samurai podia ser outra coisa, o japonês podia ser outra coisa, tá ligado? Antes de ser um samurai. E tinha a questão da família. Depois de um certo tempo, só quem era de famílias específicas podia ser um samurai. E lá em Esparta não, meu irmão. Você nasceu espartano, você é ali do estado, você vai se tornar um guerreiro, cara. Você não tem escolha, tá ligado? Quando você for mais velho, você quiser se tornar um sacerdote, você quiser se tornar um conselheiro, você quiser se candidatar a ser um éforo, tudo bem. Mas você pode ter certeza que pelo menos 40 anos da sua vida, você vai passar entre o escudo e uma lança, cara. Isso aí não tem discussão. Muito bem, vamos pegar aqui o voto da Kel. Caraca, mano. tipo, vocês quase me convenceram a mudar de voto, mas eu não posso mudar de voto. Muito bem, então nessa categoria o meu voto vai ser para os samurais. Eu pensei muito na questão histórica como um todo, né? Na quantidade, no tempo que eles passaram no poder, toda essa questão das famílias. Concordo com tudo que foi falado com relação aos espartanos. Porém, a importância dos samurais, ela tá aí até hoje, né? Tipo, você tem influência do modo de vida samurai, dessa questão da disciplina e de tudo mais ao longo do tempo. Inclusive, tem em décadas mais recentes aí, você vê, tipo, esse tipo de treinamento e esse tipo de ensinamento, né? Como o Branco tinha falado também, da moral, até hoje. Então, por mais que os espartanos tenham sido muito importantes para Esparta naquela época, o que os samurais fizeram e o que o legado que eles deixaram está aí até hoje. Se você for para o Japão, tem coisas lá sobre eles que estão extremamente conservadas. Enquanto o que era de Esparta, o que sobrou da Grécia, meio que são só as ruínas. E o grego mesmo, tipo, um cara lá, foda-se, né? Ele não tá. Não sobrou muito daquilo, do que era Esparta, do que era Atenas até, do que era a Grécia Antiga de um modo geral. Hoje em dia é só ruína e turismo. Não tem muito essa questão do sentimento mais. Eu acho que eu pensei na questão da importância, mas numa questão de longo prazo, assim, no contexto, assim, do que foi analisado por vocês do momento ali. A Grécia, pra pensar, ela era muito dividida, sabe? As cidades brigavam muito. Atenas e Esparta não se dava nem fudendo. Tinha uma cidade chamada Argos, que era uma região da Argólia gigante ali, meu, eles não gostavam dos espartanos. Corinto era super amiga de Esparta, mas estava do lado de Atenas e vivia brigando. Tipo, a Grécia se degradou. Ela sofreu muitas invasões, lógico. Tiveram os persas, tiveram outros povos, tiveram as porras dos romanos, que depois chegou chegando. Teve o Alexandre. O Japão não passou por esse tipo de processo, né? É muito difícil uma invasão assim ao Japão, por ser uma ilha, etc. Não que eles não tivessem os conflitos, mas a Grécia foi muito judiada com o tempo, né, cara? Então, pra ela se manter muito inteira, como ela era há 1000 anos ou há 2000 anos, é muito difícil. Sim, verdade, tem essa questão também. Na categoria importância pro país, aqui é o voto em samurais. Agora é o seguinte, eu quero parar aqui pra falar, ó, nós temos duas categorias pros samurais, uma categoria pros espartanos, e nessa categoria aqui tem dois votos pra cada. Agora o Raul vai decidir se os espartanos terão uma última rodada ou não. Por favor, Raul, seu voto. Voto de Minerva. Olha aí. Caraca, agora sou eu, porra. Sempre vai ser que nem outra vez do Scorsese e o Tarantino. Toma lá. Eu voto, eu não vou falar, só no próximo episódio, então eu descubro só no próximo que falou. Primeiro comercial do nosso faqueiro. Corte rápido. Eu voto no nosso querido espartano. Eita! Oh, eu sabia que meu amigo não ia me decepcionar. É foda, porque questão de importância pra país, qualquer guerreiro é importante. Tem os nazistas, né? Que a Alemanha não quer lembrar muito deles. Aí, tipo, os dois têm muita questão de longo prazo, né? Apesar dos espartanos ter menos, pela questão muito mais de idade, né? Tipo, 824 a.C. comparado a 1400 atualmente, né? Não é nem 1500 anos direito, tá ligado? Uhum. E muito por isso tem a conservação de um de outro, mas também tem a questão de o país saber conservar aquilo que ele quer, né? Tem essa questão também. Uhum. Mas o que aconteceu? O meu grande fator é que o Japão, os samurais não nasceram com o Japão. Os guerreiros espartanos nasceram com Esparta. Isso é um puta de confusão. Dificuldade pelo fator de, mano, foi o que tu não falou. Eles eram guerreiros que, tipo, nasciam guerreiros, tá ligado? Eles tinham que fazer aquilo, era aquilo ou aquilo. Não tinha uma moeda de dois lados, tá ligado? A moeda podia ter dois lados, mas era o mesmo, tá ligado? Era sempre tinha coroa. Meio termo, né? Não tinha. E os samurais se tornou só no século 8. Antes disso, o que tinha? Não tinha samurai, porra. Podia ter alguma coisa usando espada, mas não era, não sei se era chamado de samurai, tá ligado? Pelo menos de acordo com a história. Então, verdade, essa questão, né, cara? Se parar pra pensar, desculpa, só um ponto. Se parar pra pensar, tipo, quando os espartanos estavam no auge, lá no Japão o nego tava na merda. Tipo, plantando arroz e vestindo as roupas com cagada e o cacete. Aí depois, quando os espartanos estavam no auge, nego na Europa tava uma bosta, tá ligado? Nego na Irlanda lá tava uma merda e o caralho, os japoneses eram super desenvolvidos, super avançados e tal. Curioso isso, né? Como as coisas, o tempo vai engolindo as culturas, né? Por exemplo, se você pegar o Egito antigamente, era a maior potência do mundo, cara. Era o lugar mais rico, mais inteligente do mundo, né? Aí você vê como foi engolido pelo tempo, né, cara? O tempo vai passando e as nações vão ficando pra trás. Isso sempre que acontece. Japão já foi potência, Grécia já foi superpotência. Agora temos o nosso amigo querido, a China. A pessoa quer falar Estados Unidos, né? Estados Unidos, caralho, não, vai ser China. Então, aí muito por causa disso, é pelo fator de grande importância, né? Do espartano. Apesar do espartano, lá na Grécia o pessoal não é lembrado, né? Mas ele lembra pelo menos assim, muito grande fora, globalmente ele é bem lembrado. Muitas estratégias foi surgida pelos espartanos, né? As armaduras feitas, muitos deles foram surgidos de espartanos. Então, muito que os espartanos criaram, os japoneses podem ter usado futuramente, tá ligado? Então, essa importância tem até hoje, né? Então, por isso que eu volto nos espartanos. Muito bem, o Raul fica com os espartanos e essa categoria fica com os nossos amigos do escudo e da lança de 3 metros, olha aí. Uhul. Isso aí. Ui. Qual a sua profissão? Estou escrevendo um poema sobre um sonho que eu tive. Espartanos, qual é a sua profissão? Muito bem, vamos aqui para a última categoria. A categoria agora é disciplina e treinamento. Eita! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vamos começar aqui pegando o voto de quem chorou. Pegar o voto da Grok. Ah, eu sabia que vinha. Então vamos lá. O meu voto vai ser curto e objetivo. Corte rápido. Corte. Vixe, samurai. Vixe, é samurai. Fudeu. Eita, tô fazendo um suspense? Mentira. Não, mas assim, o meu voto foi nos samurais, mas porque não podia votar em dois. Não, não pode. Vira homem, filha da puta. Vira homem, porra! Não, não. É tipo, sério. Não gagueja não, caralho. A doleta, samurais, porque eu queria votar nos dois, porque, porra... Se você for pensar samurai, vem na sua cabeça a palavra disciplina. É isso. Eu pensei em arroz. E vem disciplina, o cara centrado e tudo perfeito, incrível. E você pensa espartano, vem a palavra treinamento, que é o cara, tipo, lutando, fazendo exercício todo dia, treinando, tal, tal. Aquela coisa incessante. E é isso, eu tive que escolher um e eu escolhi a doleta samurais. Eu queria votar nos dois. Que desculpinha. Votou no samurai, tá com desculpinha. Então eu vou dar meu voto na sequência. Eu voto nos espartanos, caralho. É muito beat, hein, velho? Tudo bem, os samurais têm lá disciplininha, não sei o que. Toma um chazinho. Ai, toma um chazinho, que põe aqui. Tudo bem, mas, meu irmão, isso aí não quer dizer nada. Eu quero ver a disciplina na batalha, tá ligado? Porque a disciplina dos espartanos, ela existe no dia a dia, com o treinamento. Graças ao escudo. Graças ao escudo. Eles comem em cima do escudo, é o prato deles. Mas tem a ver com a batalha também. Porque mesmo na batalha, os bichos são disciplinados, tá ligado? É uma disciplina tão grande que se mistura com autoconfiança, com arrogância, com maluquice. Não dá nem pra entender direito. Eu pesquisei muito sobre espartano e afirmo, não dá pra entender muito bem a sociedade espartana, que os caras eram meio malucos. Tipo, de lutar dando risada na batalha, brincando, fazendo palhaçada, tendo a certeza de que iam ganhar. Porque aquilo pra eles era uma rotina, sabe? Lutar pro espartano era uma rotina, então tinha uma disciplina muito louca ali em cima. É como você acordar e ir no banheiro escovar o dente, tá ligado? É tão normal, você faz isso de olho fechado, cantando, mexendo no celular, de qualquer maneira. Então a disciplina deles era tão fodida, não só no treinamento, quanto também na batalha, que eles não estavam nem aí. Se morresse alguém do lado do cara, o outro substituía imediatamente, o inimigo não ia nem entender. Ele ia falar, caralho, acabei de matar esse cara e ele já voltou? Como assim? Porque era uma coisa muito de disciplina mesmo. Que é a coisa que a gente aprende no exército. No exército tinha todo um esquema lá, hierarquia, disciplina, tareréu, aquela coisa. E na matéria de disciplina a gente aprendia muito isso. Transformar as coisas em rotina, tá ligado? Com os samurais tem isso. Toda aquela disciplina deles do dia a dia, do caminho do guerreiro, do Bushido e etc. Tudo tem a ver com isso, de transformar a vida em rotina, sabe? Eles fazem, por exemplo, eles vão fechar uma porta. Você vê isso no filme do Tom Cruise mesmo, né? Eles vão fechar uma porta, eles chegam na frente da porta, eles se ajoelham, pegam assim, fecham com a maior calma do mundo, tá ligado? Isso é a rotina, sabe? Isso é a disciplina. Mas eu vejo a disciplina espartana não só em casa, não só nesses momentos de treinamento, mas também na batalha. Por isso que meu voto fica com... os espartanos. Muito bom. Vamos pegar aqui agora o voto do Raul. Caralho. Eu voto nos samurais. Olha aí, é uma bitch de otaku do caralho. Foda-se, meu irmão. Aí, eu voto nos samurais porque ele tem treinamento e são mais fodas que os espartanos. É isso aí, é verdade. Porque... Nossa! Ele assim, né? Ele é falou assim, é isso aí. Aí depois ele mesmo fala, é verdade. Tipo, o cara tá se confirmando. Mas, mano, é tipo, eles tinham treinamento de tudo, tá ligado? Era tudo, eles tinham que conhecer tudo, né? Eles podiam transformar um camponês num cara super foda. Tá ligado? Tipo, é um treinamento de tudo. Eles tinham magia. Magia de magia. É isso aí, magia de camponês. Tipo, eles tinham aquela questão de treinamento. Os dois são similares, né? Os dois começavam pequeno. Também o samurai começava com 7 anos ao ter treinamento, né, tal. Só que no começo era aquela questão mais de ditilografia, poeta e tal. Ele tinha treinamento também da espada, só que não era a espada de verdade, né? Era a espada de madeira, que também é hoje conhecido pelo Kendo, né? E por causa disso, os dois tinham similaridade, porque os dois começavam por pequeno. Só que um não tacava o outro no meio da floresta e falava, sobrevive aí, se vira aí, meu... O fé da puta. Né, não tinha essa questão, mas eles tinham um treinamento rígido pra caramba. E tinha muita questão, como o pessoal falou assim, a questão da perfeição, né? Eu não sei se pro espartanos tinha a questão da perfeição em tudo. Também o Febrinho falou que tinha eles rias. Eu não sei se alguém que quer perfeição na porra do lógico, só queria matar, eles eram um bando de psicopata. Então, entendeu? É muito doido, né? A questão da perfeição dá pra ver também até no nascimento. Tipo, o cara que nascesse com um dedo a menos ou nascesse com qualquer coisinha diferente, o nego jogava numa porra de uma montanha, cara. Foda-se. Não serve, tá ligado? É, então isso aí também chama cozice, né? Mas isso daí não vem contar agora. Cozice! É. Aí o que acontece? E por causa do treinamento além da espada, eu volto muito por causa desse... E tem um bushido, cara. O bushido, o caminho é criar uma regra. A disciplina ser tão grande a ponto de criar regras, isso aí é muito além, entendeu? Então por isso que eu voto nos samurais. Muito bem, o voto do Raul fica com os samucas. Vamos pegar aqui agora. Samucas. Vamos pegar aqui agora o voto da Kel. Muito bem. Bom, nesta categoria. Ainda falta quem? Quem que vai decidir essa categoria? O branco. Vixe. Ah, mano, não, mano. Joga pro Raul, Raul decide. Nessa categoria, o meu voto vai para o Paráxide. Eita, justamente pelo que foi falado aqui e pela questão que o Raul citou. Que os caras largavam as crianças no meio do mato, cara. Falava assim, ó, se vira aí. Se você voltar, você vai ser digno pra treinar. E aí sim você vai ser... Verdade, né? O cara acha que voltou, virou um espartanão. Agora você pode começar a treinar. Exato. É, jogar no mato era tipo vestibular, né, cara? Tipo isso, o cara fica todo feliz, né? Não, vai começar agora. 4 anos você tomando no cu, sem dormir direito. Exatamente isso que acontece. Então, meu, não tem como. Por mais que os samurais ali, tipo, os caras, tipo, você não. Você tinha que passar por um treinamento extremamente rígido desde criança, perder disciplina, etc. Mas os espartanos, cara, aquilo era uma parada que era deles, era nata, era um negócio que tava. Era imposto pelo país como um todo, mas ao mesmo tempo os caras gostavam. De uma forma meio bizarra e psicopata, talvez. Sim. Porém. Eles eram condicionados a gostar, né, cara? Era uma lavagem cerebral tão foda. Sim. Era condição normal ali, né? Ou você era ou você era. Você não tinha uma outra opção. Então, você ali era meio que obrigado ali. Até mesmo as mulheres, né? As pessoas que não eram, que não iam pra luta mesmo, elas também tinham essa coisa de condicionar. Como o Febrino mesmo falou, aquelas mulheres falavam pros maridos, né? Ou você volta com o seu escudo, ou você volta embaixo dele, meu filho. É, sim, não tem essa. E a importância delas também, né, cara? Tem aquela famosa frase que a Gorgo diz, né? Só as mulheres espartanas podem falar em conselhos, porque apenas elas dão à luz homens de verdade e uma série de outras filósofas de mulheres espartanas que eram fora também. As próprias atenienses invejavam as espartanas e tal, porque elas tinham uma liberdade que lá em cima eles não tinham, em Atenas, etc. Sim. Então, por esse motivo, e entre outros, o meu voto vai para o Paráxene. Mentira, para os partidos. Muito bem, agora o negócio é o seguinte. Temos duas categorias para os samucas e duas categorias para os espartanos. Nessa categoria que vai decidir tudo, temos 2 votos para os espartanos e 2 votos para os samurais. Quem decide tudo agora, senhoras e senhores, é o branco. Mas, branco, eu vou pedir pra você primeiro dar a justificativa e depois falar o seu voto. Eu digo que vamos fazer uma pausa aqui pros comerciais. Caraca, a pressão é grande, hein? Vamos lá. Agora você sabe como eu me senti. Bem-vindo ao clube, né? É, isso aí. Vamos lá, de um lado você vê um indivíduo que ele vai ter uma disciplina muito grande por muito tempo para se tornar um militar. Ele vai ser um militar, vai ser formado para ser um soldado de alto nível. Enquanto do outro lado, a disciplina é, vai além de ser apenas um militar. Vai no seu dia a dia. Claro, vai também na sua parte militar de aprender técnicas e tudo mais. Só que vai no seu dia a dia. Vai no, na forma que você na forma que você vai fazer qualquer coisa. É, você pode até ter um soldado perfeito de um lado, mas é, com um cidadão que busca a perfeição em tudo, você vai criar uma sociedade melhor. Eita, então, por caralho. Isso, o meu voto vai para os samurais. Puta que pariu, velho! Aê! Seu caralho! Comprado do caralho! Quem leva tudo com 3-2 são os samucas, velho. Puta que pariu. Toma esse corte na bunda, rapaz. Caralho. Cast de vagabonde. Ó, a CC de vagabonde que ia rolar, está cancelado. Tá cancelado. Não bater mais. Caralho, moleque. Agora o Paráxia vai se tornar um japonês. É isso aí, né, Brasil? É isso aí. É isso aí. Mas o que é que os espartanos falam? Tinha que ter um sotaque também, né? Os espartanos, eles são lacônicos. Sotaque lacônicos. Grego, né? Eles falam, eles tipo, falam como parar. Eles falam gritando, né? Eles falam assim. Os lacônicos. O rei da Macedônia lá, o pai do Alexandre, né? Do Felipe, né? E aí ele... O Alexandre o Grande, o pai do Felipe lá e tal, ele mandou um mensageiro. O pai do Alexandre, o Felipe aqui da esquina. O pai do Alexandre o Grande era o Felipe da Macedônia. E aí ele mandou um mensageiro pra Esparta, falando pros caras se render. No tempo que o Alexandre o Grande começou, né? Aquela conquista que fez o Império Gigante. Aí o cara mandou: se vocês não se renderem, o Alexandre vai descer. E ele vai arrebentar todo mundo. Se vocês não se renderem, vocês vão se arrepender pro resto da vida. Se vocês não se renderem, ele vai chegar e vai levar todas as mulheres. Se vocês não se renderem, ele vai fazer com vocês o que os persas não fizeram. O mensageiro falou. E aí o rei de Esparta, né, respondeu assim: sim. É assim que os espartanos se comunicam. É igual o Raul no WhatsApp. Ah, é assim, ó. O Raul, não sei o que lá. É. É, né? Raul, é tal. Você pergunta 3 coisas, né? É isso, isso ou isso? Ele fala: é. Raul, é débito ou é crédito? Obrigada. É cartão, né? Como a menina falou pra mim. É, cartão. Débito ou crédito? Cartão. E aí, gostou desse CC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!